Navio Pirata número 15, debutando em alto mar. Alô, alô, debutantes, piratas, bucaneiros e pessoas que estão no mar. Voltamos aqui com o nosso querido Navio Pirata, dessa vez de número 15, e como sempre não estou sozinho. Ao meu lado eu tenho o senhor Pedro Falcão. Olá, olá, como vocês estão? Eu tinha esquecido que com 15 anos você se debuta e você dança. Você bota um vestido bonito e dança uma valsa. Exato, dança uma valsa com seus parentes mais próximos. Com o Rodrigo Santoro. Com o Rodrigo Santoro. Eu já contei isso, acho que uma vez, mas a minha... Sabe quem foi o príncipe de debutante? Não do... foi o Tony Ramos? Ramos. Como assim? O Tony Ramos era um príncipe então, nessa época. Não, veja bem. Não, foi da minha mãe. Ele foi o debutante da minha mãe. Ele costumava ser um príncipe. Ele tinha muito menos pelo hoje que ele tem hoje. Hoje em dia ele é um lobisomem. Exato. E de vestido bem bonito aqui ao meu lado também está o senhor Muccioli. Olá a todos. E aí? Eu tenho duas coisas muito importantes para falar. Antes de mais nada, primeiro que eu estou de vestido. Yes. Aliás, são três coisas. Então, primeiro que eu estava de vestido. Ó, eu só queria deixar claro que Muccioli não sabe sentar com as pernas cruzadas. Não. Então a gente está vendo tudo ali. Eles estão vendo as minhas bolas peludas. É verdade. Não, não é uma lady, cara. Não sou. Não é, RuPaul's Drag Race não me ensinou nada. Nada. Mas a primeira coisa é que hoje eu estava na rua andando. E como eu tenho uma leve dislexia, eu vi uma van de cachorro quente e disse assim. Era cachorro quente, era dog station. E eu, era hot dog station e eu li muito hot dog Stalin. Por causa da tipografia, saca? E aí, meu, eu muito imaginei um hot dog stand comunista, assim. Caraca. Para todos! A salsicha do Estado! A salsicha é batata. Batata. Você chega lá, você tem que dividir o seu cachorro quente com as outras pessoas. Sim, obrigatoriamente. O cachorro quente come com a galera. Né? Exato. E a segunda. Menos de quatro pessoas não pode comprar o cachorro quente. Exato. E a terceira coisa é que eu tava andando na Paulista hoje e eu vi um cara de terno e tapa-olho na rua. Caralho! O cara tava tipo, sabe aquele tapa-olho clássico de vilão do James Bond? Sim, assim? Cara. Meu, peraí, tipo, aqui na região dos Jardins? Sim. Tem um cara, ele tem um cabelo meio branco aqui numa parte? Eu não assim. Reparei. Cara, porque eu vi um cara esses dias também de terno e tapa-olho, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, nossa. Cara, esse pai é um vilão, velho. Nossa, ele é muito vilão, cara. Esse pai é um vilão, velho. Que brilho. Eu acho louco que tem pessoas que têm genética de vilão, tá tem, ligado? Tem. Você olha pra cara do cara e fala, esse brother é um vilão. Ele não pode fazer qualquer outra coisa da vida. Não, se ele ser um vilão, né? Tem uma ilha no Caribe com a cara dele gigantesca e mísseis nucleares. Exato, exatamente. Sim. E como vocês podem ter ouvido aqui, nosso príncipe do nosso baile de debutantes aqui, o senhor Caio Corraine. Exatamente. Bem-vindo ao navio. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Muccioli, eu repito desde então. Prazer inenarrável de estar aqui com vocês. Olha só. Com certeza. Né, com nesse certeza. Podcast bom, crocante. Mas eu acho interessante que depois de 15 edições vocês me chamaram, principalmente porque eu sou a pessoa mais bonita da mídia isso, brasileira de videogames. É por isso que você é o príncipe, você é o nosso Tony Ramos. Eu achei justo. Mas num navio pirata, quem é o príncipe? É o capitão? Então, o Falcão é a princesa. Eu sou a princesa. Ok. Eu sou tanto a princesa. Que no final do episódio você vai ter uma voz com o Falcão. Ah, tudo bem. Legal. É assim que funciona. Legal, né? Sim. Isso você não estava esperando, né? É, eu acho que é romântico. Mas não, todos somos. É um navio meio comunista, onde todo mundo é capitão. Todo mundo é um pouquinho capitão. Entendi. Todo mundo é um pouquinho capitão. A gente só serve hot dog. Hot Dog Stalin. Hot Dog Stalin. Aqui. Caralho, isso daria uma camiseta ótima. Daria, cara. Daria mesmo. Dogs comunistas. Bom, enfim. Vamos começar essa piromba aqui. Vamos, né, cara? Hoje, bom, o Chorume Watch anda meio assim. Porque essa semana foi ok, né? Não foi uma semana terrivelmente. Não foi nada muito horrível. Absurdo, assim. Mas uma coisa a gente pode constatar é que o mundo continua uma bosta. Sim, isso as é. As pessoas continuam loucas. Nossos sentimentos ao Pondé que não pega mulher. Exatamente. Pobre Pondé. Nosso sentimento só ele. Poxa, Pondé. É uma foda, né? Foda, né, mano? É foda. Boçada, velho. Tudo bem. Tudo bem, cara. Acho que se largar o cachimbo, se passa, consegue. É, cara. É uma parada fálica, sabe? Então, exato. Mas, já que a gente não tem coisas ruins pra falar, tirando a seca do Pondé, tem coisas boas pra falar. Tipo, os 25 anos do Game Boy, cara. Sim, cara. Bom e velho Game Boy. Ele foi tão bom pra tanta gente, assim, o Game Boy, cara. Todas as gerações dele, cara. Sim. E foi no dia 21 de abril, né? Que foi na segunda-feira, né? Uhum. Nessa segunda-feira, ele estava completando 25 anos. são um quarto de século? Sim. É, eu ainda sou mais velho que o Game Boy. É, e a gente ainda mais é velho que o Game Boy. É, mas quantos anos? Eu tenho 27. Eu sou, acho que, o mais novo aqui. Não, eu tenho 27 também. Então a gente é ok. É, a gente tá... A gente é ok. Então. A gente é ok. É, não, a gente vai demorar um pouco mais pra morrer. Exato. É tipo um ano. Tá? A gente vai chorar no enterro deles. Vocês vão ter um ano de depressão, tá? Vocês morrendo. Aí entra um carro pela janela e tipo, quebra, tá ligado? Pois é, então, Game Boy, né, cara? Porra, né? Game Boy. Eu me lembro... Passou... Qual foi o primeiro Game Boy de vocês? Então, eu tive o primeiro Game Boy. O primeiro? O original. Que meu pai trouxe pra mim do Paraguai. Pode crer. Ele era muito pesado. Ele era pesado. Cara, era uma arma... Ele não só era pesado, como ele precisava de 4 pilhas pra funcionar. É, isso que eu ia falar. Escroto, cara. Tipo, 4 fucking pilhas. É. Nossa, bem que eu tive o Game Boy, o Color, que veio logo... Que a única coisa de Color que ele tinha era justamente... O Game Boy em si, porque não tinha cor nenhuma no jogo em si, tá ligado? E ele exigia a mesma quantidade de baterias, cara. Só que ele era mais fino, se eu não me engano. Mais fino, isso, é verdade. Mas eu tinha esse Game Boy que tinha as 4 coisas. Ele veio com um cartucho com tipo 50 jogos. Nice, pode crer. Todos japoneses, na época eu não manjava um pinto de japonês. Pra escolher sim ou não já era um sacrifício, cara, absurdo. Eu me lembro assim: tinha o DuckTales, que é fantástico, o DuckTales de Game Boy é muito bom. Tinha um jogo de Yu Yu Hakusho. Sim, olha só, que sempre bom. Louco, tinha cara. Um jogo de Ultraman. Ultraman. E tinha um jogo de queimada com bonequinhos SD. Caralho! Disso que eu me lembro. Tipo Gundam, assim, jogando. Tipo. É um joguinho de dodgeball queimada SD com que robozinhos louco, e tal. Caralho. E era muito foda. Ele foi muito bom pra mim. E eu troquei o meu Game Boy por uns 4 jogos piratas de Play 1. Justo. Eu já vi 4 jogos piratas. Piratas de Play 1. Tipo, Puyo Puyo San. Tipo, caralho. Eu lembro que eu comprei meus primeiros jogos de Play 1 numa 1,99 que tinha aberto em Mococa. E tipo, caralho, primeira loja de 1,99 da cidade. E aí a gente chegou lá, tinha jogo de Play 1, a gente não acreditava. Caralho! Como assim, né, tem cara? Jogo de Play 1? Eu comprei um monte antes de comprar realmente o videogame. Pode e eu ver. Lembro que um deles era, o melhor deles era Frogger 3D. Caralho. Sim, nossa, Frogger 3D, era mó legal, era mó legal, era muito bom. Sim. Você jogou o Bubsy 3D do Play 1? Eu devo você que é um notório, sim. Você é um notório, sim, notório fã de Bubsy. Eu só Bubsy. Queria deixar claro que nesse podcast eu sou o maior especialista de Bubsy do país. Caralho. Não, é um dos objetivos da minha vida, adquirir os direitos desse jogo. Principalmente, eu estou agora, neste momento, procurando para onde foram quem detém os direitos, os empregados, né, da Colei, pra onde que eles foram, onde que eles estão, pra ver quem está essa porra desses direitos do Bubsy, pra eu poder fazer um Kickstarter, Bubsy. Melhor Kickstarter da história. Mas... Pior que você teria apoio, tá ligado, né? É, obviamente. Tá realmente, muita tipo, gente pagaria tipo, pela então, galhofa. Isso que tipo, a gente fala de brincadeira, mas tipo, é sério. Se realmente a galera isso, pagaria certo, pela galhofa. É mó brisa. É. Mas voltando pro Game Boy, eu lembro que o meu primo, a primeira vez que eu vi um Game Boy foi um Game Boy Color. Meu primo tinha com Pokémon Yellow, obviamente. Sim, sim, sim. E eu fiquei maluco. Eu precisava daquele videogame, sim, eu precisava daquilo. Sim, sim. Ele só vinha pro interior pouquíssimas vezes. E a coisa que mais me deixava encantado no Game Boy Color era a câmera. Nossa, tinha e você podia imprimir câmera. A porra podia, da foto. Tinha uma impressora. Em papel de fax, nossa, em papel de tipo recibo de banco. Nossa, tipo, verdade, eu ficava absurdado. Cara, como assim eu posso imprimir foda? Obviamente que nunca tive essa merda, né? É, não, a parte da impressora já era mais complicada. Porra, mas era muito cara, incrível é verdade, aquilo. Eu tinha esquecido disso. Da tinta esfarelando 3 meses depois. O meu nossa, também, nossa. A minha história com o Game Boy também foi parecida. O meu primeiro foi o Color e foi por conta do Pokémon também, que eu falei, não. Cara, quem não comprou o Game Boy Color pra jogar Pokémon, Pokémon cara. Né, eu cara? Também, eu comprei o Game Boy justamente pra comprar jogar, Pokémon. Pra jogar, é, então, pois é. Foi aí que, eu acho que principalmente pra nossa galera, como o Game Boy acho que era mais difícil de vir pra cá ainda, acho que realmente o Pokémon foi o que vendeu, começou a vender e popularizar o Game Boy por aqui. Né? Mas Game Boy, né? Vale lembrar que o Game Boy foi criado pelo eterno Gunpei Yokoi da Nintendo, que foi um dos caras que tava lá no começo, ajudou a fazer as coisas. Inclusive foi ele que convenceu o Yamauchi a contratar o Miyamoto. Pode crer, né? Pode crer. E ele teve uma morte trágica, o Gunpei Yokoi, que acho que eu já até comentei aqui. Caiu um carregamento de Game Boy em cima dele, assim. Não, cara. Cara, isso seria bem trágico. Seria genial. Isso foi logo depois que, sim, foi o Gunpei Yokoi, apesar de ele ter bancado a produção do primeiro Metroid e do Game Boy, ele também foi culpado pelo Virtual Boy. Pode crer. Ah, olha e logo de, tipo, ele tava na bad, assim, depois que, porque o Virtual Boy foi um fracasso. Sim, é, deprime sim. qualquer ser humano. Então, e aí ele tava andando de carro um dia no Japão e ele se envolveu num acidente, tá ligado? Ele bateu o carro e, tipo, não tinha acontecido nada, ele saiu do carro pra ajudar outra pessoa. No que ele saiu, ele foi atropelado e morreu. Caralho, mano. Eu lembro, você te contou essa história. E fica a lição, nunca seja uma pessoa boa. Cara, nunca. Bateu o carro, você tá bem, a pessoa tá sangrando. Sai de rolê. Kill Bill dentro do carro, com as ferragens no torso dela, não vai ajudar, deixa ela sangrar até morrer. Exatamente. A segunda lição também, eu nunca faço um Virtual Boy. Também, essa sim, também pode ser uma boa lição. Também. Porque o karma vai vir atrás de você, tá ligado? Exato, a natureza dá um jeito, cara. O universo resolve esse problema. Não adianta ter jogo do Wario legal, não. Não. Se a plataforma for uma bosta e tudo em vermelho, velho. Tá louco. Mas enfim, né? É isso aí, né, cara? Game Boy bom pra... O churume da alegria aí, eu acho que chegou ao final. Exato, né? Exato. É, a gente tem que agradecer o Game Boy, porque a gente tem o melhor console da nova geração, que é o 3DS. Pois é, exatamente. Então, muito obrigado, Game Boy. Exatamente. Grande abraço pro Game Boy. Vivendo em todos os nossos corações. Agora vamos fazer uma pequena pausinha simbólica aqui, pra vocês ouvirem o trecho da música do nosso episódio de hoje, e daqui a pouco a gente volta. Agora voltamos aqui, depois da nossa mini pausa de alguns segundos, talvez. Ou talvez milênios. Talvez milênios. As pessoas nunca sabem. De perspectiva, porque a gente vive num... Nós estamos transmitindo de um lugar atemporal. Exato. No meio do vácuo do universo. Sim. E, bom, hoje vamos falar sobre, poxa, como entrar no mundo de games, cara. Pois é, né, cara. Como fazer isso. Todos nós aqui trampamos com games. Sim, agora oficialmente todos agora, nós oficialmente. Exato, agora, ó, que legal. Nós trampamos oficialmente. Isso vamos falar porque perguntaram hoje oficialmente, perguntaram sobre o que você faz. Aí a gente vai chegar lá, Daniel. Eu acho que a gente deveria manter isso um mistério pra sempre, pra tá ligado? Pra ser eterno meio, o que que o Daniel faz na vida, que eu faço, tá ligado? Eu sou um agente secreto. O Daniel tem uma barba legal, é isso que ele faz. Que ele faz. As pessoas me dão dinheiro pra isso, exatamente. É isso que ele faz. Cara, sua barba é louca, toma 500 conto. Melhor emprego do mundo. É, né? Bolsa, cara. Barba. É. Eu sou tipo a floresta amazônica, só que ao invés disso eu mantenho a testosterona do planeta, tá ligado? Isso é real. É a pressão na barba. Exato. Bom, o que é começar aqui? Não, então, pois é, só pra falar, né, que a gente recebe direto perguntas de galera perguntando, pô, eu queria entrar, seja em jornalismo, seja em desenvolvimento, como é que faz, tal. A gente estava conversando, né, Corrine? A gente tentando decidir o que a gente ia falar no podcast de hoje. E justamente isso que a gente chegou. Pô, Corrine agora está indo fazer um novo passo na carreira dele e tudo mais. É, cara, explica essa treta aí, cara. É um grande passo na minha carreira. Caralho, um grande passo na carreira da minha mulher, né? Eu estou indo ser um belo dono de casa. Legal, me comprometi a ir à academia todos os dias para manter a gostosura da mulher quando ela voltar para casa. Príncipe em outras balizinhas. Exato. É você muito príncipe em Manaus, tá ligado? Mas um beijo, Manaus, eu tô indo pra aí, não me tratem mal. Mas agora, né, a minha mulher já colocou no LinkedIn, foda-se, eu posso falar. Uhum. Então já tá oficial, ela já começou lá na Samsung, no Cydia, que é Samsung, alguma coisa assim de mídias digitais, alguma porra assim. Eu não sei direito o que a sigla significa. Uhum. Mas ela foi. Ela fez os testes, passou por várias entrevistas e foi convidada a ir trabalhar lá na Samsung, lá em Manaus. Inclusive Thaís Weiler, né? E que uma grande parte aí do nosso querido Joy Masher, que pois foi para lá também, sim, como sim, game sim. designer. Minha mulher foi como concept artist. Isso e vai ser legal. É uma coisa foda, porque assim. A Marcela ela sempre trabalhou com ilustração, sempre trabalhou por muito tempo com aqueles, sei lá, plataformas de treinamento do Itaú, saca? Que você pode faz crer, lá. Pode crer. Jogo para entender como é que funciona o novo sistema de ser bancário, saca? Uhum. Alguma coisa assim. Sei, então sei, ela fez sei. Por muito tempo essas paradas. E aí agora ela sempre teve esse sonho de trabalhar com videogame, finalmente vai conseguir lá atingir ter essa oportunidade de trabalhar com o que ela sempre sonhou. E eu, obviamente, já estava no IG, completei nesse abril passado, né, que está acabando agora, 4 anos no IG. Isso que eu ia te perguntar, foram 4 anos. Caramba, foram 4 anos no IG, lá no Arena. Antes de lá, você estava onde? Cara, antes do IG, eu trabalhei um pouco lá na Europa, Uhum. É, fui. Verdade, no, né? Você fez isso até com o Gus até lá, não? Sim, eu trabalhava com o Gus lá no Gameblog. Escrevi um pouco. Escrevi mais pra Ngamer, escrevi um pouco pra PlayStation também. Antes de lá, tava na editora Scala, escrevi pra Game World e pra Gameplay. Game, sei lá qual que é a porra. Era. Qualquer, não, tá ligado aquelas revistas? Cara, tá ligado aquelas, não. Tá ligado aquelas revistas de 20 páginas que vem um CD com demos, caralho? Era tipo gameplay mais anime. Eu tinha escrito. Tipo, era uma coisa ridícula e tal. Mas ok, né? Eu tava fazendo faculdade, trabalhando aqui uma revista com meu nome, saca? Eu mostrava pro meu pai e falava aqui, ó. Seria que eu fizesse economia. Valeu a pena, né? Filho da puta. Eu fazia economia, tá aqui o meu nome na revista. Bela merda, né? Ganhava 500 conto na merda lá. Mas aí, e antes disso, comecei realmente a trabalhar nesse negócio escrevendo pro Continue. Pode crer. Pode crer. Certo. E era bem legal. Mas aí eu larguei as minhas coisas no IG, lá com a Arena, pra poder seguir com a minha mulher pra atingir, né, os novos horizontes dela. Sim, sim. E muita gente veio falando, tipo, louca, assim. Tipo, como assim você larga tuas paradas? Games on the Rocks é um podcast mó foda. Sim, é um podcast bem conhecido, ainda bem. Mas eu não relutei em simplesmente largar tudo aqui, pra, não só pelo fato de, tipo, sim, eu acredito no trampo dela, eu acho que ela vai ter uma experiência muito foda lá, mas também porque eu já tava querendo uma parada diferente pra mim. Sim, é isso que eu ia falar. Você tá falando bastante dela, que são novas perspectivas pra ela, obviamente, mas isso é pra você também, né? Sim, que, tipo, totalmente. Tipo, cara. Pô, você já chegou num momento que você tem que testar coisas novas. Cara, a gente tava conversando sobre isso antes da gravação, e a gente pensa no mercado editorial brasileiro, e a gente pensa, ok, o que há de disponível pra gente? Uhum. O que tem de disponível pra gente crescer, pra gente evoluir, pra ser um profissional mais completo, pra ser um profissional mais bem remunerado, que é uma coisa extremamente também importante, a gente não pode ser hipócrita aqui. Mas, tipo, e o mercado editorial brasileiro, ele é um nicho do nicho do nicho. Sim. Que você conta nos dedos de uma mão só os lugares legais que você pode trabalhar sem ser explorado, sem ir ganhando um bom dinheiro. Sim, uhum. Com certeza. Então, tipo, chegou num ponto em que, porra, eu tô 4 anos no IG, já fiz um trabalho foda, não concordava 100% com algumas políticas da empresa, não do Arena. Né? Né? Sempre deixando isso bem claro. O pessoal do Arena é um pessoal incrível, melhor galera com quem eu já trabalhei. Mas o IG per se eu já tava meio, tipo, a minha relação com ele já não tava tão legal. Sim, então, sim, quando surgiu essa oportunidade de sair, vambora. Lógico. E, tipo, sim, é extremamente complicado você conseguir um espaço na indústria hoje, só que também você, quando você, a gente, tipo, o Mucioli também já trabalhou, tipo, anos em diversos lugares, o Falcão também teve uma experiência muito foda no Kotaku, tipo, a gente sabe que quando a gente tá dentro, a gente enxerga como as coisas realmente funcionam. Sim. Com certeza, outro ponto de vista ali, né? Saca, tipo, é uma parada que quando eu era pequeno, eu olhava pra uma EGM da vida e falava, caralho, esses caras são os meus heróis. São os meus deuses, passam o dia de boné virando pra trás, assim. Exato. Tipo, caralho, eu quero ser o próximo Baby Betinho, saca? Mas, né? Sim. Mas quando você entra na parada, e obviamente, né, todos nós aqui que participamos da imprensa, nós conversamos e vamos a festas juntos, e bebemos juntos, e saímos juntos. Tipo, você começa a saber dos pormenores de cada um desses lugares, uhum. E você começa a cair na real de que toda a sua, tipo, a ideia antes de você entrar nesse barco, tipo, era muito, tipo... É romantizado, é muito romantizado. Mas acho que rola completamente. Assim, né, em relação a trabalhos, ofícios ou whatever que envolvem, tipo, você ser o autor daquela determinada coisa. Então, tipo, sei lá, até mesmo em questão de banda, tá ligado? Todo mundo vê um cara que tem uma banda e fala assim, porra, que louco, né? É uma vida de rockstar, não sei o quê, blá, blá. Eu, inclusive, achava isso pra caralho até entrar numa banda e ver que, tipo, por trás das câmeras, se tem uma banda, ou, na verdade, como eu falei, de qualquer outro tipo de ofício, é muito mais, não sujo, mas é muito diferente, bem, que nem o Musso falou, bem menos romântico. Né? Sim, completamente. É muito mais rotina, muito mais tipo, acorda aí, faz esse trampo. Exato. E continua. Acorda, pega trânsito, tipo, exatamente. Um dia um cara, eu achei isso genial, cara, porque você vê até que ponto que vai a mentalidade das pessoas. Tipo, um cara chegou e falou, um dia eu tuitei, tipo, eu adoro reclamar no Twitter, e aí um dia eu tuitei, porra, tipo, tô aqui esperando 2 horas um busão, tal, alguma coisa assim. Sim. E aí o cara, como assim você pega ônibus? Nossa, cara chocado. Cara, o cara, tipo, absurdado. Tipo, você, como você assim? Eu pensava que você ia de jato pro seu trabalho. Tipo, como assim o Corraine, que tem milhares de ouvintes por mês e tem Trabalha num portal que tem bilhões de page views? Pega ônibus. Sim, filha da puta. Se não fosse o meu vale alimentação. Vale alimentação, se não fosse meu vale alimentação, tava comendo na barraquinha de tapioca todo dia. Exatamente. Tipo, what the fuck essas pessoas têm na cabeça? Sim. É, cara, a galera imagina que, tipo, tem essa visão rockstar de coisas que elas curtem, né? É, mas voltando um pouco ainda nesse lance de como começou e tudo mais e tal. O que você acha que foi importante pra você, assim? Quando você começou, eu falo assim... Puta, isso foi essencial pra eu ter chegado onde eu cheguei. Cara, uma coisa que eu acho, assim, que isso é extremamente... Eu sempre que... É uma parada que, há muitos anos, as pessoas meio que ficam nessa complacência comigo. De, tipo... pelo fato da gente ter um podcast, vocês sabem. Tipo, todo o conteúdo multimídia, principalmente podcast, que é uma mídia em que a gente se aproxima muito da pessoa que tá ouvindo, se aproxima muito do seu público. Sim, vira amigo deles, mesmo que você não o conheça. Então você vai e fala das suas intimidades, você coloca um pouco da sua alma ali pra galera, tipo, e distribui pra essas pessoas pra elas né, pegarem isso e guardarem pra elas. Sim. Então, com o Games on the Rocks, que, tipo, é um podcast que, tipo, que foi bem legal, assim, e foi só numa crescente, com o tempo, as pessoas começaram a meio que me mandar e-mail falando, cara, tô fazendo faculdade, quero trabalhar com isso. E vinha um e-mail desses por semana, tipo, dois e-mails desses por semana. E eu sempre, obviamente, me prestei a responder e falar, cara, põe o pé no chão, relaxa, tipo, faz o seu trampo e tal. Uma das coisas que eu sempre digo é que, assim... As pessoas sempre acham que pra você trabalhar com videogame, você precisa jogar muito videogame. Sim. Tipo, ok, você tem pra quê? Não pra você ser bom. Ah, não, porque eu peguei terceiro lugar no campeonato de Street Fighter do meu bairro. Desculpa, cara, mas isso você não coloca no seu currículo. Você não vai colocar uma badge lá, meu terceiro melhor lugar do mundo. Quando a gente tava fazendo o Enem, em 2012, no Kotaku, que foi quando a gente contratou o Falcão. Yes. Foi aprovado no nosso Enem, parabéns. Muito obrigado. Melhor escolha, tinha gente que mandava, tenho tantos troféus na PSN, tá ligado? Tipo, foda-se, velho. Tipo, bom pra você, mas não, ótimo. Assim, eu digo que pra você poder ser um... Isso é a minha opinião, obviamente. Tipo, vocês podem ter opiniões diferentes e, obviamente, tipo, não, nenhuma dessas opiniões é, tipo, 100% certeira, nenhuma dessas opiniões... Não é regra única. Exato. Né? Mas eu acredito que, tipo, você precisa saber realmente aplicar a sua... Para você ser um jornalista, você precisa provar que você, sabe escrever. Sim. Dois, sabe falar. Três, sabe, tipo... Ah, se você consegue se virar na câmera, ótimo. É um ponto a mais para você. Ainda mais no IG, que vocês usam bastante, sim, né? Tipo, você... Sabe, porque direto a gente via pessoas que... E isso não é realmente sendo babaquinho nem nada, mas pessoas que vinham, tipo, absurdamente introspectivas, que não conseguiam sequer se relacionar com as pessoas ao seu redor, falando, sim, eu quero ser jornalista. Mal é, não dá. Não, isso é verdade. Como é que você vai chegar, tipo, você vai ser mandado numa cobertura internacional, se for o caso, né, se você tiver sorte do seu canal de comunicação pagar isso pra você, mas, tipo, você vai ser mandado numa cobertura internacional e você não tem a cara de pau de chegar, tipo, tá passando Peter Molyneux na sua frente. Você não vai, tipo, dar um puxãozinho ali na manga dele e falar, Peter, você tem um tempinho pra falar comigo? Vamos conversar? Sim. A cara de pau, né? A velha cara de pau. Exato. Saca? Tipo, é o mínimo que você precisa ter. Mas, eu acho que, tipo, você ter na sua base, você precisa saber se expressar. Uhum. Você tá querendo escrever pra um site? Ok, você precisa provar pra aquele site que você sabe escrever. Sim. Então faça um portfólio. Como é, eu vou escrever de graça, né? Sim, você vai... Você vai escrever de graça para si mesmo. Sim. Isso é uma coisa que eu acho muito importante toda vez que as pessoas falam que... eu quero escrever em games e tudo mais. E falo, mas você já escreveu sobre isso antes? Tipo, eu falo, mas eu quero escrever. Não, mas você precisa ter pilhas de texto antes de você falar que quer escrever em um lugar. Uma empresa, desculpa, tipo, né, sorte Burster Bubble. Não, mas é real desculpa isso, mesmo, mas uma empresa não vai te contratar com a esperança de que um você dia você vai um dia, aflorar, né? Isso, e ser um puta de um profissional. É, não é assim que funciona. Uma empresa não vai arriscar com você, desculpa, no nosso mercado editorial, que a gente, tipo, conta nos dedos ali, é tipo, putz, é uma direto, pessoas ótimas sendo demitidas. Sim, uhum, sim. Sabe, por falta de apoio de quem tá em cima. Sim, sim, sim. O cara não vai arriscar. É. Total. Não vai chegar em você e falar, ah, vamos fazer aqui tipo um RuPaul's Drag Race, tipo, ah, novos jornalistas de games. Não, ele não vai. Essa ideia é boa, hein? A boa ideia. Essa você venceu. A boa ideia. Jornalistas de game novato vestidos de drag queens. De drag queens. Escrevendo sobre games. Cara de pau já tá ali. Né? Aí, ó. Aí, ó. Isso ia ser isso... engraçado pra caralho. Puta ideia. Tipo, aí o tema dessa semana é jogos da Namco. É. O cara faz ali. Escreve uma resenha da Namco com um salto de 3 metros. É. Né? Vestido de Pac-Man, né? Vestido de Pac-Man. Porra, caralho, melhores ideias. Sabe uma coisa que eu sempre achei importante, e você até falou que isso ressoou pra você de certa forma também? É o lance de fazer o rolê. Fazer o rolê, pra mim, é uma coisa que é muito importante se você quer entrar em algum meio, qualquer um que seja. Seja todo meio tem sua cena, tá ligado? Tem sua cena. Todo meio tem sua cena. Você tem que saber que você tá naquela cena. Exatamente. Tá isso, a primeira coisa, isso foi uma coisa que eu fiz quando eu quis começar a escrever sobre videogame. Primeiro, eu já começava a escrever no nosso Tumblr, que a gente, no começo lá da Max Rebo. Uhum. E lá eu fui atrás de ver quem que eram as pessoas que escreviam. Sim. Fui nessa que eu conheci o Corraine, tipo, pelo menos de nome. O Corraine, o Mussa, o Bueno e tudo mais. Eu fui o Teixeira. Eu fui descobrindo. E nisso eu descobri que aí aqueles lances, né? Bom, beleza, agora eu vou descobrir como eu consigo chegar nesses caras. Esse, sim, é o próximo passo. Aí você descobre que um é amigo de um brother seu, de sei lá o quê. Total. Aí você vai e tenta conversar, papapá. Por exemplo, a primeira pessoa de games com quem eu conversei foi o Teixeira, uma vez que... Porque ele era muito amigo meu de um... Que trabalhava comigo na Vice. E ele falou assim, não, a gente trampou junto. Eu falei, ah, vamos marcar uma breja. Eu fiquei lá, enchendo o saco do Teixeira. E o Teixeira só queria tomar uma breja. Esse maconheiro filho da puta tá fazendo aqui, tá ligado? Chato. Fui eu lá, só que ele, tipo, não, mas conta, mas e aí? Você faz tal... Ah, é assim. Ah, mas pra quem que eu mando o currículo? Ah, e fala com quem? E é isso. E enche o saco. Sim. Você descobre todo mundo que é da cena e, tipo, não que você tenta se forçar a entrar nela, mas, tipo, faça parte dela, entendeu? Não, tipo, vai dando um jeitinho, vai entrando. Porque, meu, é aquele negócio. Tem um guri, eu infelizmente não lembro onde que ele mora, o João Neto. Ele tem um blog incrível, assim, que infelizmente eu não vou lembrar o nome agora. Minha memória é terrível, gente, desculpa. Mas se vocês puderem colocar o link aí no post também, porque o cara tem um blog incrível, ele escreve coisas que eu falo, eu não escrevo isso. Pode crer, pode crer. Só que ele mora na puta que eu pariu. Pode crer. Saca? Tipo, sei lá, Raios ou Tocantins, ou no Pará, cara, desculpa de novo, mas infelizmente se você quer trabalhar com isso, pelo menos nos lugares em que você precisa trabalhar, presencialmente, sim, você tem que vir pra São Paulo. Não tem o que fazer. Tipo, nem Rio de Janeiro te serve. Não, é São Paulo. São Paulo. Totalmente. Mas o cara escreve, meu, coisas incríveis, assim. Tipo, o review de Spec Ops The Line que ele escreveu é melhor que eu li na internet. Pode crer. Melhor que o cara que escreveu a porra de um livro inteiro. Pô, tenta lembrar o link do cara pra tipo, é muito legal. O João Neto, ele é muito bom. Depois você me passa o link, eu boto no Só que aí você vai. Um cara que ele já se prova no seu próprio blog, no seu próprio espacinho ali. E, tipo, de vez em quando... Ele nem se esforça pra fazer isso, mas... De vez em quando ele manda... Sei lá, você tá falando... Eu tava falando de Spec Ops, que eu tinha adorado o jogo. Ele falou, pô, eu fiz um texto aqui. Uhum. Eu li, eu fiquei absurdado. Sim. Falei, cara, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro... Eu te contratava pra fazer isso todo fucking dia. Exato. E, cara, como que você vai fazer? É a melhor maneira de você chegar pra alguém que você sabe que já trabalha, uma pessoa que você gosta do trabalho, e fala, ó, isso aqui é o meu trabalho. Tipo, pode me julgar, pode me dar uns toques e tal. Se a pessoa for, tipo, não tiver, obviamente, com trocentos bilhões de problemas na vida dela, ela vai despender ali uns 30 minutos pra ler o que você escreveu, com certeza. 20 minutos pra ver seu vídeo, e vai te falar, olha, gostei disso, não gostei disso, blá, blá, blá, blá, blá, e numa próxima oportunidade ela vai lembrar de você. Com certeza. Isso é importante, as pessoas lembrarem de você. É. Sim, sim. Isso é muito importante, porque quando ela fala, pô, tô precisando de alguém, mas tinha aquele cara que não sei o que, tá ligado? Exatamente. Estar na memória das pessoas é muito importante. Eu acho que todo mundo aqui, a gente já trabalhou por miséria. Sim. A gente já trabalhou, tipo, por troco de fucking bala, sim, saca? Sim. Tipo, ter que realmente ser praticamente pagar pra trabalhar. Patrocinado mesmo, por pai e mãe. Sim, tem até editoras aí, que eu não vou falar o nome, mas que pagavam com jogo. Tipo, não, você vai fazer o review. Ah, o que eu vou ganhar? O jogo. O quê? Pesado. Existe. Mas, é o que acontece, saca? Você precisa passar por algumas partes terríveis a sua vida para realmente achar uns lugares legais. Independente de onde você for exercer seu ofício, você vai se fuder a princípio, tá ligado? Ah, com certeza. Né? Ninguém começa já ganhando quantidades massivas de dinheiro, ou enfim, o que seja. Você tem que passar por um período de tomando no cu brutal para você, inclusive, aprender os macetes, entender a cena que você tá, e por aí vai, tá ligado? E outra coisa interessante também é, tipo, é entender onde você se encaixa no quadro geral da parada, tá ligado? Às vezes você quer ser jornalista, mas, pô, você não é exatamente um bom jornalista, tá ligado? Mas, em compensação, você desenha pra caralho e tipo, sei lá, você ainda quer trabalhar em jogos, tá ligado? É entender o que você sabe fazer. Entenda seus pontos fracos, exato, e seus pontos fortes, exato, né? Exato, entender o que você manja pra você poder se inserir onde você pode se inserir ali onde você quer trabalhar, tá ligado? Não sim, adianta você ser certeza. Um puta desenhista, não manjar de escrever uma frase direito e querer ser jornalista, tá ligado? Tipo, no meu próprio Enem do Kotaku, o que chamou, o que o Bueno depois veio falar comigo, o que chamou a atenção... Foi a foto que você mandou pra eles. Foi as fotos que eu era muito... Foi, mas foi justamente porque eu editava vídeos e eu produzia vídeos. Sim. E no fim do texto, tipo, ó, eu fiz esses vídeos e tudo mais. Falou, mano, isso é da hora, esse é o diferencial. Tipo, tinha um monte de gente com quem eu tava concorrendo que escrevia bem tudo mais, tal, mas tipo, tinha esse diferencial. Sim. Esse diferencial também é muito importante. Total. Que é o que você falou desse João Neto, né, por exemplo. Que é tipo, pô, o cara fez um texto que é diferente de todos os outros que eu li. Esse é o diferencial. Isso é o que você quer ver. Tipo, total. Se você vai ler mais um review falando as mesmas coisas que todo mundo já falou... Não, você vai ler mais um review tirando exato. Ponto do jogo por causa do que ele não tem multiplayer? É, exato. Caralho, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, tipo, mostre-se bem, mostre-se sempre, saiba o seu lugar e saiba os seus pontos fortes e pontos fracos. São bons mandamentos esses. Bons mandamentos, né? E, cara, como é que foi pra Marcela achar o trampo lá? Então, entrar nesse trampo? Pra Marcela foi mó legal, assim, porque tem um amigo dela... O Adriano, que é um puta brother nosso, que o cara manda demais, assim. Ele é incrível, ele é um ilustrador animal. Só que, tipo, né, a vida seguiu e ele já tem um monte de filho, ele já tem um monte de responsabilidade. Pode crer, pode crer. Então, tipo, ele é aquele cara que todo mundo quer contratar. Não. Mas que ele tem já uma base instalada na vida dele... Que de burocracias, né? Uhum. E, obviamente, felicidades familiares, que ele não pode se dispor a sair e ir para outros lugares e tal. Então, isso é outra coisa também. Quando o convidaram, ele falou, putz, eu não posso. Uhum. Posso te indicar pessoas que eu acho que seriam fodas pro meu lugar? E nisso ele indicou, sei lá, 5 amigos deles, entre eles a Marcela. Entendi. E aí, tipo, ela foi, tipo, muitos deles eram, obviamente, né, tipo, a Marcela, eu tenho noção do talento dela e eu tenho absurda noção das limitações dela. Então, tipo, muitas pessoas que mandavam muito melhor que ela. Só que os caras, quando eles paravam, eles pensavam, ah, é Amazonas? Eu vou ter que sair daqui? Eu vou perder minha balada índia toda terça-feira? Esse foi o melhor burn, tipo, muito o cara bom, simplesmente muito não abraçava bom. A parada. Entendi. Só que a Marcela tinha isso como um sonho tão forte que ela falou, foda-se. Uhum. Tipo, foda-se, ao mesmo tempo, ela já tava conversando pra, tipo, uma vaga na Alemanha e uma vaga, tipo, em Hong Kong. Caraca, que animal. E ela falou, vamos e mas foda-se. Essa é outra coisa. Não tenha medo de tomar passos que você não saiba onde vão chegar exatamente. Tipo, tudo bem. Você pode ter os seus grandes objetivos e saber mais ou menos pra onde você quer ir. Mas, cara, esse processo, o meio termo ali, você não sabe muito bem os passos, cara, que você vai tomar. Cara, eu vejo direto pessoas falando, caralho, eu adoro o Polygon. Putz, o Polygon é meu maior tipo, exemplo de como um site deveria ser. Uhum. Eu adoraria trabalhar no Polygon. Por que você não tenta? Sim. Tipo, cara... O que te custa mandar um e-mail pro cara? Meu inglês não é bom. Ok, estude fucking inglês. Exato, exatamente. Ah, mas eu não sou tão bom quanto os caras. Então fique bom que nem os caras. Cara, eu penso exatamente do mesmo jeito também. Tipo, se você simplesmente se fizer perguntas honestas e responder da mesma forma honesta, você vai chegar onde você quiser. Você pode chegar onde você quiser se você for muito honesto. E é nesse sentido aí que você falou, de tipo, beleza, eu gosto muito disso. Tá bom, manda um e-mail pra eles. Eles provavelmente não vão te responder. Ou se eles responderem, eles vão te falar, ah, você não é bom disso. Então você vai lá e fica bom nisso. Exato. Não importa, é o processo. Uma das coisas mais legais, assim, que, tipo, obviamente, né, pelo fato de ter passado tantos anos no IG e tal, A gente sabe das limitações burocráticas mesmo na nossa indústria. De, tipo, putz, a gente gostaria de ter equipes muito maiores que a gente tem. E, só que isso não quer dizer que todas as pessoas talentosas que passam pelo nosso caminho, a gente esquece delas. Não, nossa, tipo, tem, de forma alguma. Tem caras que eu tenho na minha cabeça de que eu quero trabalhar com eles algum dia. Sim, uhum. Sim. Então, tipo, no desdobramento da parada, nas coisas que vão acontecendo, tipo, eu vou tentando puxar essas pessoas pra perto de mim. Tipo, isso não, mas isso, isso só acontece se a pessoa não se permite desistir. Porra, tem caras fazendo podcast há muito tempo aí, inclusive um abraço pessoal do Jogabilidade, que eles estão agora fazendo agora a tradução, né, a localização de vários jogos independentes e tal. Tipo, eles estão fazendo um trabalho foda há mais de 10 anos. Pois é, cara. E eu olho pros caras e eu falo, porra, eu comecei a fazer podcast por causa deles. Uhum. E aí, tipo, beleza, eu estava num canal de maior evidência, consegui ter um sucesso até maior em termos de números, mas, tipo... Quando eu paro, eu penso, eu falo, cara, eu quero trabalhar com eles algum dia. Eu quero, tipo, chegar num ecossistema bom o suficiente pra poder trazer esses caras pra trabalhar pro meu lado, pra finalmente eles serem, tipo, eles ganharem o quanto eles merecem. Sim. E eles estão aí trabalhando todo esse tempo de graça. Uhum. Sim. Saca? Sim. A gente conhece diversas pessoas que são assim. É. Diversas lógico. Pessoas que estão fazendo um trampo foda, sem ganhar porra nenhuma. Tipo, só que, né, batalhando e fazendo ali seus pormenores, você não precisa ficar, você não pode ficar parado. Cara, eu fiquei, no começo da Vice, eu entrevistei o Criolo, na época ele se chamava Criolo Doido ainda, né, nossa, só, nem Criolo, né, uhum. E foi antes do primeiro CD lá, que esse CD que bombou, tá, sei lá o quê, e ele, pra quem acha que, tipo, ah, beleza, foi esse cara que surgiu e blá blá blá, mano, o Criolo tá 20 anos no rap, há 20 anos, ele ensinou muito MC que já bombou. Sim, e sumiu... Cara. Arrepiar, mano. Ele tá, tipo, fez todos os negócios de rinha de galo lá atrás, as primeiras rinhas de MC, blá blá blá. Ele tava lá, 20 anos, e agora ele conseguiu ter o sucesso dele. Tipo, o cara acreditou, e tem que acreditar, e ele foi encontrando, tipo, às vezes tudo bem, aquilo que você tá fazendo talvez não seja o melhor naquele momento, não vai dar certo naquele momento, mas talvez daqui a 3 anos vai ser perfeito. E vai dar certo. Todos nós aqui ralamos já em empregos imbecis pra, tipo, pra poder ter uma grana, pra poder se desenvolver fazer em outra parada, saca? Eu não tenho vergonha alguma de falar que eu paguei a minha faculdade sendo garçom do Outback. Lógico, é animal, tipo, inclusive. Uma dica pra galera ganhar mó bem lá. Mas ganha muito melhor que muito jornalista. É verdade. Mas eu fui, tipo, fui garçom do Outback. Tipo, eu fui quando eu cheguei em São Paulo, porque eu sou do interior. Eu cheguei em São Paulo pra morar com o meu pai. Primeiro emprego que eu tive era carregando caminhão. Sim. Tipo, eu trabalho desde os meus 16 anos, saca? Uhum. Então, eu acho, isso é uma coisa que eu vejo também algumas pessoas fazendo, de, tipo, ver o cara em evidência, ver o cara já com uma carreira legal e falar, mas é muito fácil mesmo, né? Sim. Ah, mas, tipo... Não. Aliás, o nosso primeiro emprego, meio do Daniel, foi juntos também. Foi de garçom. De garçom, pra gente ganhar um troco no fim de semana pra comprar umas paradas também. Exato. Tipo, ir colar na galeria do rock, comprar um CD, comprar uns negócios. Tá exatamente. Exatamente a mesma coisa. Saca? Então, tipo, faça você também esse seu caminho, saca? Sim. Tipo, a pessoa X teve um caminho mais simples, pessoas Y teve um caminho, tipo, desgraçado, não quero ter o caminho dela, mas faça o seu, sim, saca? É, tipo... é questão de ter paciência também, não espere, que nem eu falei, tipo, não espere que isso vai cair e virar um rockstar de uma hora pra outra, assim, tá ligado? Tipo, você tem que ralar, bicho, tá ligado? Sim, às vezes sim. Dá sorte, as coisas são mais rápidas, mas, tipo, sim. No cara, geral... Tipo, a gente já tá fazendo quadrinhos aí constantemente faz 1 ano e meio, 2 anos, tá ligado? Uhum. Você acha que a gente já não tem umas histórias guardadas que a gente escreveu, tipo, até antes da gente começar a fazer quadrinhos, umas histórias que a gente tipo, quer muito fazer, só que, tipo, esquece, agora não é o momento, não tem como. Exato, a gente tem que aprender muito ainda pra chegar lá, a gente tem a ideia, só que, meu, tem que trampar. Isso é uma parada legal também, não gasta munição à toa. Exato. Tipo, eu não queima ideia boa, tá ligado? Não queima, saca? Tipo, eu nesse momento, agora indo lá pra Manaus, o que eu tenho de plano? Eu vou fazer as minhas coisas, vou investir um tempinho fazendo as minhas brincadeiras e fazendo umas coisas experimentais. Lógico, lógico. Nesse, dentro dessa brincadeira, tá também que eu tô desenvolvendo um jogo pra celular agora, tipo, que eu juntei com um cara que é programador, juntei com outro que é ilustrador, e a gente tá fazendo um projetinho, tipo, bem simples pra gente aprender. Sim. Não é nada que vai revolucionar nada. Não, nada. Tipo, não a gente não vai ser o próximo Angry Birds, nem o próximo Flappy Bird, sabe? Sim, só pra entender o bagulho direito. Mas pra gente entender, e isso é uma parada que eu falo, porra, eu sempre, e nessa minha brincadeira de falar, não, eu quero fazer jogo, eu trabalho há tanto tempo com jogo, que, porra, eu tenho umas ideias legais que eu gostaria de ver transformadas ali nessa mídia, tipo, eu tenho um caderno lotado de ideias, tipo, putz, coisas, projetos e coisas legais que eu quero fazer. Só que, óbvio, eu vou tentar fazer agora um RPG moda foca desgraçado pra PlayStation 4 agora. Não, eu vou fazer o app pra saca, tipo, pra iPhone e, tipo, e ver, como que você tem que pensar em todos aqueles pormenores. Tipo, tem que abrir uma empresa, tem que ter o CNPJ da empresa. Tem que, não é assim. Ah, ok, como é que a gente vai fazer a parte, tipo, publicitária? O fulano de tal agora não tá podendo programar porque ele teve, tipo, um freela e tal. Obviamente, ele vai ganhar dinheiro antes de fazer esse projeto. Lógico. Tipo, em segundo plano. Cara, tem muita coisa que você tem que esperar o tempo certo pra jogar ali. O tempo certo, você ter o conhecimento suficiente pra poder fazer daquilo uma ideia tão boa quanto ela na sua cabeça. Sim, claro, exatamente, claro, cara. Claro. Não, é isso mesmo. Você, moça, como que foi importante pra você esses anos acreditar e continuar? Cara, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente passou bem pelas bases do que precisa pra você ser um bom profissional. Independente da carreira. Acho que independente da carreira, você realmente descobriu que você sabe fazer de verdade, assim. Porque é muito fácil você começar a fazer uma coisa porque sim, e de repente você não sabe mais porque você está fazendo aquilo. Isso é muito comum. Então eu acho que é muito importante você realmente saber qual é a sua. De verdade. Então, você se encaixa. Mas, por outro lado, não ter medo de fazer outras coisas antes de você chegar no meio do caminho. Claro, de alcançar seu objetivo. Outra coisa que eu sempre foi importante para mim é que muitos dos meus empregadores viravam para mim e falavam assim: Falcão, você sabe fazer tal coisa? Eu nunca terminava de ouvir a frase até responder sim, sei, lógico que sei. Ah, não, porque a gente precisa fazer. Não, beleza, eu faço. Sussa, vamos aí. Ah, não, mas é para carregar e fazer a produção. Beleza, vamos aí. Vamos fazer. Porque, tipo, essa não tem outras coisas. Se você vira, você tá lá no seu emprego, o cara fala, não, puta, mas acabou de surgir um projeto foda, precisa fazer tal coisa. Eu falo, não sei fazer isso. É importante ser versátil. Eu vou ficar de lado dessa vez. Tipo, meu, não é isso. As pessoas querem essa certa proatividade e tudo mais, nesse sentido de, tipo, e aí, você precisa aprender uma coisa nova, você vai aprender fazendo. A maioria das coisas que se aprende são assim, eu acho. Pra gente fazer o podcast, quando a gente começou Amigos do Fórum, e eu acredito que o Games on the Rocks deve ter sido mais ou menos próximo disso, foi tipo, e aí, vamos fazer um podcast? Vamos. Como a gente faz? Ah, arranja um gravador e grava aí, foda-se. Não, porra. Cara, o Games on the Rocks é até engraçado, porque fui eu que bati o pé pra, tipo, ter podcast. Pode crer. Porque é de grandes sites que eu já acompanhava, seja, tipo, do GameSpot, do pessoal que saiu e foi pro Giant Bomb. Até coisas do One Up. Eu já acompanhava e eu ouvi o podcast, eu falava, cara, agora não é só um nome ali. É um cara que eu conheço. Sim. Eu sei que, sei lá, fulano de tal tem medo de jacaré. Tipo, isso é mó legal, saca? Porque eu conheço o cara que tá falando ali, tá me passando conteúdo, seja ele qual for. Então eu batia o pé e falava, não, a gente tem que fazer um podcast porque humaniza. Tipo, nós não somos só nomes. Sim, nós viramos pessoas que estamos ali, tipo, fazendo trabalho todo dia. E, tipo, ao mesmo tempo nós temos nossos desejos, nossos medos, nossas ambições e tal. E o podcast é uma ótima maneira de passar isso pras pessoas. Sim, com certeza. E aí, tipo, nessa foi, tipo, ok, vamos tentar. E, cara, você ouve as paradas lá do começo, eu falo, cara, que lixo. É nojento. Não, cara, nossa, no começo a gente pegava esse gravador só. Não. Usava. Até hoje até o Games hoje on the Rocks é assim. A gente não tem isso aqui, vocês já estão num passo a mais. O Mucioli sabe. Sim. A gente senta em volta de uma mesa lá, coloca o gravador H4, e vai. Coloca a H4N no meio, rec e vambora. A gente gosta de usar uns microfones. Não, porra, eu adoraria. Só que você acha que o Wig deu R$1 pra comprar microfone? Um cu, né? Não, foi assim que a gente começou a fazer quadrinhos. A gente falou assim, ah, beleza, vamos fazer quadrinhos, vamos. Como? Ah, desenha aí, bota no scanner, vamos ver o que acontece. Eu passei os primeiros meses... Sem tablet. Sem tablet. Com fucking mouse, tá ligado? Ridículo. E cara, desenhar com mouse é roots demais, né, cara? É escroto, desenha tudo, bota e começa a colorir. Cara, é puro sadomasoquismo, tá ligado? Ridículo, cara, mas foi, tá ligado? É. Isso vai aprendendo enquanto você faz, né? É. Tipo, hoje em dia, as tiras estão muito mais legais, tá ligado? Então, tipo... Sei lá, tem isso também, saca? Tipo, às vezes você tem que entender que você precisa aprender enquanto você faz o bagulho, manja. Tipo, que você for esperar... Porque, tipo, no começo você é tão ruim quanto aquilo que você tá fazendo, entendeu? Exato. Você vai melhorando com o tempo, você mesmo vai melhorando. Vai aprendendo a falar. Tipo, no podcast, a gente não tinha a mínima ideia como é que se falava em podcast ou qualquer coisa do gênero. Exato. Mas, tipo, a gente, com o tempo a gente vai sacando essas coisas. Tipo, ah, beleza. Ah, você fala, nesse tempo cada um fala... separadamente, espero pro outro falar, não é, não atropela o outro. Não. Sabe, são esses tipos de coisas que você vai pegando com o tempo, assim, tipo. Hoje mesmo, um guri, ele chegou pra mim, ele falou: Corraine, eu tenho aqui um canal no YouTube e, putz, ninguém vê meus vídeos, ninguém assina meu canal. Então, tipo, vê um vídeo meu e sem papas na língua, fala pra mim tudo que tá errado. Fui assistir o vídeo do cara. Era horrível. Sem zoeira, era muito, muito, muito ruim. Só que aí eu fui, tipo, parei, sentei, tipo, não, beleza, vou escrever pro seguri, tipo, tudo. Ele falou que não preciso ficar com papo meias verdades Vamos com aí, ele. Né? Vamos bom lá. Quando é assim, né? Aí eu fui e tal, tipo, até enumerei a parada, tá ligado? Tipo, pá, pá, pá, pá, pá, pá, tipo, escrevi sei lá, 1000 palavras pra ele. Pode crer. Tipo, plá, um puta textão. E aí, sempre dando a ênfase de, tipo, cara, não leva isso pro pessoal. Não é. E aí, eu tava... Nossa, eu esculachei tanto do canal do cara, que no final eu falei, ok, ele vai chegar pra mim e falar, seu filho da puta, blá, blá, blá, soberba do caralho, blá, blá, blá. Mas o cara terminou assim, ele leu tudo, eu vi que, tipo, demorou o tempo suficiente pra ele ler tudo. Ele mandou, cara, obrigado. Tipo, eu sei de tudo isso... E, tipo, algumas coisas eu não tinha enxergado ainda, obviamente, não pela limitação, tipo, minha, mas, tipo, falta de senso, de, tipo, sim, de, sim, sabe? Sim, sim. Ninguém sabe, ninguém aprende a fazer a parada, tipo, do dia pra noite. Sim, sim. E aí ele foi e viu assim e falou, não, cara, eu vou melhorar tudo isso aqui, eu vou te mandar um vídeo novo, sei lá, daqui a 3 meses, e eu quero que você me fale, tipo, de novo a sua opinião. Sim. E eu fiquei, tipo, com tesão do caralho, eu falei, beleza, vambora. É, lógico. Sabe, tipo... Porque você vê que a pessoa não tá aí só de brincadeira, tipo, claro. E vai ficar com mimimi, tipo, ai, ninguém gosta do que eu faço, o que eu faço sim, é genial. É... Não, não, não é. Né? Só que, tipo, admita isso que você vai ser uma pessoa melhor. Não, isso é real. Saber ouvir crítica construtiva, tá ligado? Tipo, pô, se o cara tá te dando uns toques falando que seu trampo é uma bosta, tá ligado? Não leva pro pessoal, pega e ouve. Às vezes é uma bosta mesmo, assim. Pode ser que seja mesmo. Às vezes você não é um gênio, bicho. Cara, aliás, essa pode ser, inclusive, uma das dicas mestres aí que a gente tá dando, que é, tipo, encontre pessoas que vão dar dicas honestas pra você, assim, tipo, críticas honestas. Tipo, não adianta só se mostrar pra sua mãe. Exato, saca? Sua mãe vai adorar tudo que você faz, cara. Isso é mais lindo, tá ligado? Sua mãe vai sair um vídeo com a sua voz daquela caixa mágica que ela nunca entendeu. Ela vai achar do caralho. Tipo, meu filho está dentro da caixa mágica. É o mago, ele faz voz na caixa. Exatamente. Né? Tipo, ele está falando comigo ao mesmo tempo que a voz dele está saindo ao mesmo tempo ali. Exatamente. Mas, obviamente, busque fontes de inspiração boas. Boas. É. Tipo, tem muita gente, e isso é verdade, isso desculpa, mas é verdade. Tem muita gente que hoje faz sucesso, hoje ganha sua grana, hoje tem sua notoriedade, mas, tipo, quer que todo mundo se foda pra ele se manter no topo. Sim, tem muita também. Gente assim. Isso é foda então, também. Se você mandar vai pedir o feedback de um cara desses, ele vai falar, desiste. Se o cara chegou pra você, você pediu um feedback, e ele falou, desiste... Manda ele pra puta que o pariu e vai procurar. Desiste, e não desiste. E faz uma parada bem melhor que a dele pra enfiar no cu desse filho da puta. Pois é. Cara, eu tava lendo... saiu esses dias um post com as cartas de rejeição de um desenhista da Marvel que eu não vou lembrar quem que é agora. Mas eu sei que a primeira carta que ele mandou pra Marvel, o cara mandou assim... Não, de verdade, você não consegue desenhar. E volta só a falar comigo quando você aprender a desenhar mãos. Sabe o que? É um negócio tão ridiculamente caralho. Específico e que pega no desenhista, assim, que tá caralho. Lá, sabe? Assim, tipo, que qualquer um desistiria, mas o cara falou, tipo, não, beleza. É, a partir de hoje eu vou fazer minha história em quadrinhos só com pessoas com mão decepada. Sem mão. Só homens lagartos que têm asas e sei lá. Tentáculos. É. Tentáculos e ganchos também. Uma outra, só pra gente terminar esse bloco, uma outra coisa que eu falo bastante pras pessoas é que muita gente leva isso de uma forma, eu acho que até meio errada, quando ouve, aprenda a copiar coisas boas. A princípio parece meio errado, tipo, mas eu quero fazer o meu, eu quero... Mano, você não sabe fazer o seu. Tenha isso em mente que você é um bosta. Todo mundo começa com merda. Exatamente. Você tem que achar referência primeiro. Ache boas referências e copie. Tipo, literalmente copie. Não é tipo, não, dá uma maquiada. Não, copia. Como é que aquele cara escreve? Esse cara escreve desse jeito, ele faz piadinha desse jeito, ele bota a estrutura do texto desse jeito. Beleza, copia igualzinho. Cara, até hoje eu uso trejeitos que o Trivela usava. No meu texto, porque eu sempre lia o Trivela... E eu achava ele incrível, assim, sabe? Tipo, como que a EGM, uma revista mó seriona, na minha opinião, naquela época... Pode crer. Tipo, publicava um review dele que ele falava que o jogo era tão bom quanto em sacar fumaça. Pode crer. Eu ficava maravilhado. Né? Eu falava, caralho, eles estão pagando esse filho da puta pra falar isso. Sim. E aí depois, anos depois, eu fui trabalhar embaixo do Trivela. E ele lia meus textos e falava, caralho, que legal. Sim. Foi ali que eu falei, puta, eu tô fazendo a parada certa. Sim. Porque o meu herói, tipo, tava olhando as minhas paradas e falava, parabéns. Tipo, mas é real isso. Quando você vai, vou dar um exemplo bem imbecil. Sim. Quando você vai fazer a sua primeira fase no Little Big Planet, o que você faz? Você copia a primeira fase do Mario. Você vai fazer, tipo... Bem falado. Vai fazer a sua... Ah, meu Deus, aqui eu vou fazer um Vortex e blá. Não, foda-se. Você vai fazer a primeira fase do Mario. Exatamente, cara. Exatamente. Porque copiar é a primeira maneira de você aprender a fazer. Sim. Depois que você aprendeu a fazer, você cria o seu próprio estilo. Você vai elaborando sua pegada, tá ligado? Exatamente. Você vai elaborando o jeito que você cria o negócio, tanto escrevendo, quanto desenhando, quanto fazendo o jogo e por aí. Mas a princípio você tem que pegar referência, cara. Tipo, entender que tipo, o processo criativo é que nem carne moída. Você tem que ficar enfiando referência, daí você gira a manivela, daí sai um bagulho, tá ligado? Tipo. Com o tempo vai saindo uma carne melhorzinha, você vai botando carnes melhores. Exato, vai pegando as partes melhores de cada referência que você tem e vai montando ali um Frankenstein da hora que tem sua cara, tá ligado? Exatamente. Escolha bem. Escolha bem os seus senpais. Mas querendo ou não, tipo, vocês têm que entender que, tipo, todo mundo tem seu próprio filtro pessoal, assim, sabe? Então, tipo, por mais que você esteja copiando o traço de cartunista X ou o texto de jornalista Y, tá ligado? Você vai botar aquilo no papel de uma maneira sua, saca? Tipo. E isso que vai naturalmente virando o seu estilo, saca? Então, tipo, não tenha medo de copiar, cara. É o melhor jeito de você aprender um bagulho, mas... Real. Eu copio os bagulhos até hoje. Isso que é engraçado, né? Porque, tipo, quando você começa a sacar muito... quando você já tá dentro da área, você começa a sacar o que cada um copia, sim, sabe? Assim, tipo, esse cara faz tal coisa que eu sei que faz. Exatamente. Esse cara tá copiando fulano que eu sei que copia, sabe? Essas coisas. E a grande real é que, tipo... mas o meu herói não copia... Cara, todos os seus heróis copiaram, velho. Cara, isso é uma coisa que não sei quem que falou. Todas as histórias do mundo já foram contadas. Sim, eu falo isso. Existem 23 narrativas. E todas elas são... Todas as histórias do mundo é uma dessas 23 narrativas. E é isso. Todo jornalista copia algum outro jornalista, mesmo que ele seja jornalista na qual se inspira, assim como desenhista, assim como cara que faz jogo por aí e tal, tá ligado? Todo mundo tem um herói que copiou e o herói do herói que copiou e por aí vai, tá ligado? Tipo, pode crer. Não tenha medo de copiar uns bang, tá ligado? Pode crer. Com certeza. Funciona, certeza. Enfim, eu acho que... acho que é isso, hein? Falando, belo guia. Nossa, que... Eu queria ter tido um guia assim quando eu comecei. Exatamente. Seria tão mais fácil. Porra. Melhor do que aqueles guia de vestibular que você compra na banca, meu. Muito melhor. Vestibular da banca, cara. Enfim, vamos fazer uma pausazinha muito louca aqui pra dançar a valsa de debutante. Sim, vamos. E daqui a pouquinho estamos de volta. E agora voltamos com aquele momento com gostinho de arroz e peixe. Especiarias orientais. Especiarias orientais. O wasabi, shoyu. Agora há pouco a gente já tava comendo... Como é o nome disso, moça? Gengibre? Cari. Gari. Né? Esse é aquele é muito momento. Bom. Gengibre, não... gengibre apimentadinho. É uma delícia. É aquela coisa, cara, que vem do ladinho do sushi aqui que ninguém come. Cara, eu fico puto com isso, velho. Meu, cara, eu juro, tipo, é engraçado. Eu roubo do prato dos outros. É, então, mas é, eu quando eu vou normalmente em restaurante japonês, eu peço e aí eles sempre trazem um pouquinho. Eu sempre, toda vez que o cara traz. Daqui a pouco você vai ter que trazer mais, amigo. Toda vez. Porque sempre, eu como muito daquilo, cara. É muito gostoso. É bom, né? É bom. Mas, assim, voltando... Mas pra quem não conhece, esse é o momento Tengu Sang. A gente sempre fala que a gente precisa fazer vinhetas. A gente tá 15 episódios falando que a gente vai fazer uma porra de uma vinheta. A gente não faz. A gente improvisa uma vinheta. Inclusive, antes da gente continuar, a gente recebeu uma vinheta do Gabriel Perboni. Sim. Uhum. Que mandou uma vinheta pra gente pro Churumi Watch, que é com os arrotos, uns negócios e tal. Hoje não teve, mas ela estreia na próxima. Mas a gente, na próxima a gente bota. Depois a gente toca e precisa ouvir. A gente toca e precisa ouvir. Não conhece o momento Tengu Sang, ele é um momento no qual nosso querido Musa, ele nos conta curiosidades sobre os nossos amigos do Oriente. Sim. Na tentativa de espantar todo mundo que está participando do podcast. E pra esclarecer aqui, na pauta tá escrito momento Tengu Sang. Momento tem que ser mesmo. Tá escrito desse jeito na pauta. Exato. Exatamente. E só um detalhe, todos os episódios que tiveram momento Tengu Sang até agora foram surpreendentes pra todos nós. Sim. E outro detalhe também é que, tipo, todo momento Tengu Sang no Musa, ele é uma novidade pra gente, tanto quanto pra vocês. É, porque, tipo, ele realmente não conta pra gente. Exato. Ele prepara a pauta do momento Tengu Sang. E quando ele prepara a pauta, tô até vendo aqui, tá tudo escrito em japonês, a gente não entende um pouco. Não dá pra. Na semana passada, o Daniel meio que colou. Porque ele viu a foto do Funashi no celular. E mesmo assim, apesar de ter colado, foi surpreendente. Engraçado que a foto era, parece um cara, uma banana grande, um cara vestido de banana. Só que era muito além disso, sabe? Muito além de apenas uma fruta, tá ligado? Muito além disso. Mas enfim, moça, não se surpreenda, por favor. Vamos lá. Antes de mais nada, como esse é o meu momento e o Corrêne está aqui com a gente, eu queria aproveitar que você está de partida. Sim. Resolver uma questão que ficou pendente. Ah, é verdade. Isso é uma coisa importante. É verdade. É muito importante. Dark Souls. Isso é importante. É muito importante, porque o Corrêne vai embora, não vou ter mais chance de falar. Eu até hoje, só explicando para as pessoas que estão ouvindo agora, que não sabem do ocorrido. Eu, pequeno, né, como que eu digo assim, pequeno Muppet, que estava começando a minha história em Dark Souls, tava com uma internet legalzinha, falei, vou transmitir Dark Souls. E aí, beleza, tipo, obviamente, para pegar o feedback da galera que tava nos comentários, para tipo... eles falaram, não, compra essa arma, faz isso aqui, atira na bosta do rabo do dragão, que nem todo mundo faz, que na verdade é uma merda, que você não pode ficar usando aquela bosta daquela empresa, daquela espada, e blá blá blá. E aí, tipo, uma hora os caras falaram, vira humano, é mó legal, você fica com a vida maior, vira humano. Eu virei humano segundos depois. Mucioli invadiu o meu jogo. E, cara, sem zoeira, ele tava pelado, só com um chapéu esquisito, sei lá. E, cara, sem zoeira, ele falou... Aí o Mucioli começou a brincar no meu redor, eu falei, putz, ele vai matar. E aparecia Mucioli, assim, na TV. Aparece Tengumaru. Tengumaru, exato. Live. E aí eu falei, puta merda. E aí ele começou a dar umas magias muito foda, que saia fogo do chão inteiro. E caiu o planeta na ponte. Meu. O Mucioli. Caralho, né, cara? Não, o Mucioli, sabe Musa, meu jogo, não, cara? Vai embora. Ai, que triste, Musa, velho. O empata foda de Dark Souls 2. E pras pessoas que conhecem Dark Souls, sabe que, tipo, pra virar humano, você gasta, né... Um item que é escasso, não escasso, né? Mas é limitado no jogo. Pode crer. Então você não pode virar humano. Sempre, direto. Tipo, na zoeira. E aí, tipo, eu fiquei muito puto com o Mucioli quando ele matou, cara. Eu fiquei tão puto com o Mucioli. Eu me admito como menino. Eu não devia ter levado a zoeira tão a sério assim. Mas naquele momento, o que me deixava mais desgraçado na minha cabeça era... Cara, eu tô com uma armadura legal naquele momento. Uhum. O cara tá pelado. O cara tá me zoando. O cara tá me dando parry de mão aberta, saca? Tipo, me dando parry desviando a espada com o joelho. Nossa, eu ficava muito puto porque eu tava sendo humilhado na internet. Mano, você chegando na maldade. Não, calma. Sangue no zóio. E aí eu fui, eu falei, depois que o meu senhor me matou, eu falei, foda-se, acabou essa transmissão, vai tomar no cu todo, vai tomar no cu todo mundo. E aí eu saí, nunca mais joguei Dark Souls até esse ano, sabe? Cara, eu te fiquei garanto, um ano sem jogar Dark Souls por causa do meu senhor. Eu te garanto que no dia seguinte, que a gente foi trampar no Kotaku e tal, no dia seguinte, o Mussa contou a história, a gente riu muito, cara. Isso, eu te garanto, cara. Foi muito boa, foi uma história muito boa. O que aconteceu? Vou contar o meu lado da história. O lado do Mussioli da história. Eu não sei, acho que você postou no Twitter que estava transmitindo Dark Souls. Eu falei, ah, legal, vou lá assistir. E eu tava assistindo de boa. Tipo, ah, legal, não sei o quê. Eu vi a galera tá dando umas dicas pro Corraine lá, legal, vou assistir. Aí o Corraine ficou humano. Aí eu pensei, falei, bom, o Corraine tá nível tal, tá aqui. Eu tenho um personagem que tá nesse nível mais ou menos. Eu fiquei pensando, eu fiquei bom. Descendo planeta já vai. Eu fiquei bom. Ah, tipo, o meu boneco não tá muito overpower. É tipo, ah, o Corraine é de boa, tá em casa, tá ligado? Eu vou chegar, vou invadir, tipo, e suave. Suave. Não vai pegar nada, saca? Ele me humilhou, né? E aí eu entrei, aí tipo, o Corraine ficou, é caralho. Eu tava jogando, tava com o som do jogo e com o áudio da transmissão, ouvindo. Aí tipo, porque o que. Falei, bom, invadi, mas eu não vou ser cuzão. Uhum. Eu vou dropar o item que ele gastou pra virar humano. Pra substituir. É verdade, sim. E eu falei, bom, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra dropar pra ele, pra dar de presente de item. Acho que não tinha nada, porque eu tava muito no começo do jogo ainda. Aí acho que eu dropei qualquer coisa, mas sei lá. Eu falei, bom, vamos tretar. Aí, tipo, comecei, tipo, a bater e tal, tipo, isso aqui. Só que o Corraine ficou fugindo. Claro, ele velho! É o Mussioli! Ele sabe mais de Dark Souls do que ele sabe da mulher dele. Não, cara, tipo, de real, assim, é tipo. Não, você não treta com o Mussa nessas situações. Não, você tá foge. Isso é verdade. Você não Só que aí eu não sabia fugir, tá ligado? Aí tipo, ah, tem que sair. Pra onde que eu vou? Eu não sabia nenhum mapa da parada. Aí eu fui pro lugar errado, ele me encurralou ali pra. Não, eu lembro que até você tentou invocar alguém pra te ajudar, porque tinha uma signs perto da bonfire. Tinha. Mas aí não deu. Fiquei, bom, ele vai chamar um cara pra ajudar, eu vou esperar. Aí, tipo, só que falhou o bagulho. Aí eu, puta. Beleza, vamos tretar. Aí, tipo, só que. Aí eu falei, tá com equipamento bom, não sei o quê. Aí eu falei, foda-se, vou tirar a roupa, tá ligado? Piorou a minha situação. Tipo, porque eu tava tentando, obviamente, pras pessoas que estavam assistindo naquela hora, eu tava procurando desculpas. Uhum. Tipo, cara, não, porque o senhor já zerou o jogo 500 vezes. Aí ele chegou, porque ele tá armadura. Com o maior equipamento foda, aí ele fica pelado. É o filho da puta. Caralho, para, velho. Me dá motivo pra poder falar que eu morri de boa. Mas não, aí tipo, ele fica pelado, começa a descer planeta, ele sai do chão. É. Porque esse boneco, eu tava montando ele com a build pra usar os poderes de fogo, tá ligado? Pode crer. Era o que eu tinha demais, era as magias de fogo. Eu falei, bom, beleza, tá ligado? Vamos invocar uns meteoros. Aí foi por isso. Eu queria pedir desculpas pelo trauma que eu tive. trauma de Dark Demorou Souls. Demorou só um ano pra eu voltar pra Dark Souls. Eu vou começar Dark Souls 2 agora, né? Porque eu vou aproveitar o delírio do desemprego. Uh-huh. E vou, já baixei, né? No pré-load ali no Steam. Uh-huh. E vou começar agora quando eles liberarem na sexta que eles liberam? Dia 25? É, 25 é sexta? Eu acho que é... Sábado? Sábado. Sábado, talvez? Sábado, acho que é sábado. Enfim, então, dia 25. Aí eu já vou começar agora Dark Souls no PC, junto com todo mundo. Excelente. Tipo, a galera que joga no console vai tomar no cu, saca? Galera que vai jogar pela primeira vez no PC, beleza, aí a gente pode tretar. Boa. Se olha, não, nunca mais. Não, mas eu não curto invadir as pessoas. Foi um caso excepcional, né? Não, depois daquilo... Não, depois daquilo eu falei, nunca mais eu viro humano nesse jogo. Na minha vida! Nunca mais! Muito bom, cara. Nunca! Foda-se. Esse vídeo, cara. Deve estar no canal do Corraine. Tá no Twitch ainda. Só que tá uma qualidade ridícula. Isso, a gente assistir. Mas muito bem, agora vamos de verdade. No momento Tengu Sangue. Já discutimos a relação. Vamos. Vamos pro momento Tengu Sangue. De verdade. Surpreenda. Muito bem. Essa semana rolou notícia que vai voltar a ser publicado um mangá. Opa. Que é o Hunter vs Hunter. Que Sério? É o mangá do criador do Yu Yu Hakusho. Caramba. Quantos anos já, Mussioli? Então, o mangá estreou em 98. Exato. Né? E ele, tirando o One Piece e mais uma outra série que é super antiga, ele é o terceiro mangá que é de mais longa publicação. Tipo Berserk, né? Que o cara publica quando ele quer. Só que assim, o cara... Você é fã de Yu Hakusho, que assistiu anime na Manchete e tal, tem boas lembranças? Ah, eu sou Toguro. Exatamente. Pode crer. Exatamente. Você talvez não saiba... Melhor dublagem. Que o autor do seu mangá favorito é um preguiçoso do caralho, um filho da puta preguiçoso. Porque a terceira temporada no mangá é uma bosta, né, velho? Então, tipo, pois é. Verdade. Sim, primeiro que ele é casado com a autora do Sailor Moon. Ah, é? Casou com ela. Ai, e ele bota ela pra arte finalizar tudo as coisas dele. Ah, você jura? Ele, tipo, escraviza a esposa dele, tá ligado? Olha só, velho. Sacanagem, cara. E sacanagem. O que acontece é que o mangá começou a sair em 98. Desde 99, todo ano ele tira umas férias. Todo. Tá precisando, ele já, né? Tirou mais de 10 férias. Caralho. Desde que o mangá começou a ser publicado. Cara, e quando eu penso que eu tô desde 2006 sem férias. Pois então, é. Tá, tem uma lista das férias mais longas que ele tirou. Caralho. Deixa eu ver. Tá registrado. Ele já tirou uma férias de 1 ano e 8 meses. Caralho. Ele já tirou férias de 1 ano e 7 meses. Caralho. Ele já tirou férias de... Ele estava de férias agora. Também. Mas então, quanto tempo que ele tá de férias? A última férias que ele tirou, acho que ele tá mais de um ano. Não, mas sem desenhar mangá. Você faz um ano sem desenhar mangá? Cara, não sei, ele coça, tá ligado? Ele coça a bunda. Tipo, sério, eu jogo Dragon Quest. Tipo, eu tô na mesma que você, entre empregos, né? Dessa coisa, eu saí do Kotaku e tô esperando começar lá na Red Bull. E, cara, juro, tipo, na segunda semana eu já não sabia mais o que fazer da minha vida, assim. Eu tô na minha primeira semana de desemprego, segunda semana de desemprego, e, tipo, até agora, pra mim, tá, tipo, lindo. Porque eu acordo... Mas é, tipo, eu acordo, aí eu leio o dia inteiro, aí eu assisto meus animes, pode aí eu leio meus mangás. Crer. E aí eu mexo no meu layout do blogzinho que eu tô fazendo, que tem um monte de compadre de Washington lá. Eu adoro fazer isso, só que, tipo... Aos poucos, isso vai acontecendo, você começa a ficar de saco cheio. É, tipo... Começa a enlouquecer, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Começa a bater com a pegada iluminado ali. Exatamente. Porque, tipo, o nosso inverno, né, de desemprego, tipo, ele... Você para e você pensa, ok, eu estou... Começa a entrar naquela neura de, tipo... Eu estou envelhecendo. já chegou em mim essa neura. Eu estou envelhecendo, eu estou me aproximando da morte e não fazendo nada de útil. Isso bate, viu, eu cara? Comecei a ficar louco, só que aí eu comecei a ler, foda-se, né? Tipo, ler é mó legal e esqueço o tempo. Porém, o autor de Hakusho, não. Tá ligado? Não, ele não tem isso. Ele mais tira férias do que desenha mangá. E se você for pegar o primeiro volume do Hunter, tá escrito na orelha. Ele fala, olha, eu não sei quanto tempo eu vou continuar desenhando essa merda, tá ligado? Porque eu sou muito preguiçoso. Então eu não sei quanto tempo eu vou desenhar. E de fato, tipo, ele é preguiçoso pra caralho. Se você pegar o último volume do Yu Yu Hakusho, do mangá, o mangá não tem fundo. Não, tipo, é só rabisco. É uma preguiça do caralho, cara. O Daniel mostrou isso. É só rabisco. É nojento, cara. E o pior é que, tipo, eu comecei a ler Hunter x Hunter quando começou a lançar aqui no Brasil. Uh-huh. Eu nem sabia dessas tretas. E aí eu tava lá lendo e tal, não sei o que tem, comprando os encadenados. Acho que é a Panini que tava lançando, ou a JBC, talvez, não sei. Acho que a JBC talvez. Eu não sei qual das duas que eram. Se foi JBC, meus pêsames. Mas aí eu comecei a ler e tal, não sei o que tem. Falei, ah, legal, isso é legal. Eu tô gostando disso aqui e tal, não sei o que tem. E aí, tipo, depois de um tempo, simplesmente, sumiu. Aí eu... Para. O quê? E aí, né? Como assim? Não. Como assim sumiu? Tipo, aí depois eu fui, né, tipo, olhar na internet o que tinha acontecido, se o cara tinha morrido. E aí, não, simplesmente, tipo, foda-se. É só ele é um folgado do caralho, só. Que impressionante. E é interessante porque ele desenha os capítulos semanais que vão pra revista. Pode depois tem o encadernado. Pode no crer. Encadernado, a equipe dele retoca tudo. Tipo, a equipe dele faz a porra toda, tá ligado? A diferença de Hunter x Hunter no semanal pro encadernado é ridícula. Tipo, outro quadrinho. Tipo, é outro quadrinho. Você pega assim, tipo, se você, por favor, vai atrás dos encadernados, não compre, não acompanha a porra da edição semanal. Porque você vê, é uns bagulho, a galera torta e sem fundo. E, tipo, todos os... cara odeia fungos. Tipo, o aminho palito. Tá, aí, caralho, como assim? Aí você pega o encadernado, tipo, a galera fez milagre tipo, naquilo. Como o cara chegou lá, né? É isso que eu me pergunto. Cara, ele fez o Rock Show. É, e foi isso, né? Ligado? Foi. Sabe a história, tipo, faz a cama e deita na cama? Sim, sim. Ele literalmente. Ele fez isso literalmente. Sim, sim. Ele fez sim, a cama sim. E ele está deitado até agora. Eternamente. Cara, o dele de cada férias dele é um ano, o cara passou 10 anos da vida dele de férias, cara. Sim, assim, as últimas férias dele começaram em 2012. Caralho, velho. Tipo, ele tá há 2 anos de férias. Vai se fuder, tá ligado? Vai se fuder. Há 2 fucking anos. No corre-corre da cidade grande. Enquanto a gente passa, estou só. Nossa, cara. Cara, enquanto isso, a mulher dele tá relançando o Sailor Moon agora. É verdade, nossa. Refazendo tudo. Tá, o mangá tá sendo, começou a ser no Brasil recentemente. E vai ter um reboot do anime sim. No Japão. Caralho. Exatamente. Então, tá, Sailor Moon tá bombando no Japão agora. Que então, tipo, a mulher dele trampa muito mais que ele. Nossa, tá cara. Não, e ainda faz a arte final do cara, tá ligado? E ainda trampa pra ele, puta, entendeu? Puta que pariu, cara, tipo, velho. Tem que ser muito amor, cara. Não, tem, viu? Puta que pariu. Se for pensar, acho que não é muito difícil você trampar mais do que esse cara, tá ligado? Então, levando em consideração que a última férias deles durou 2 anos, né? Está durando 2 anos. Está durando 2 anos. É. Enfim, impressionante, hein, meu? Em suma. Faça o Rock Show e tire várias férias depois. Nossa, eu vou fazer melhor vida, cara. Férias, é. Melhor você... vida. Mas isso que é real, né? Se você quer fazer dinheiro, das duas, ou você cria uma igreja, ou você faz um mangá de grandíssimo sucesso, tá ligado? Tipo Dragon Ball que vende só, até tá ligado? Hoje. É um só. É um só, tá ligado? É isso que você precisa. Tipo, imagina, mano, sei lá, cara. Não, é só chegar. Tá é só chegar pro Toriyama e falar, ah, Toriyama, você melhorou o seu desenho? Né. Ah, tipo, Dr. Slump é diferente. Não, é a Buma ali, menor. É Buma, mas é o mesmo personagem. Dragon Quest. Ah, é o Trunks ali, o Goku não é o Goku. São, tipo, são 3 personagens masculinos e, tipo, 1,5 feminino, sabe? Isso, cara. Foda-se. E aí, foda-se. Que, mano, aí, de vez em quando, ele faz um porquinho, saca? Vira e mexe e bota um porquinho ou um robô, tá ligado? Tipo, mas fica imaginando, tanto de dinheiro que esse filho da puta deve ganhar com o Dragon Ball até hoje. Mano, ganha pra caralho. É impressionante, cara. Inclusive, eu lembro quando o Hironobu Kageyama, que é o cara que canta as músicas de Dragon Ball, veio pro Brasil a primeira vez. Ele tava falando que ele conheceu o Kageyama, obviamente, e que o cara, tipo, ele é um puta... Ele não para de trabalhar, o cara. Pode crer. Ele vai fazer uns cursos de fazer bonequinho. Caralho. Ele vai viajar pra não sei aonde, tá ligado? Ele fica fazendo uns bagulho. Ele, tipo, é um mega nerdão, o Toriyama, assim. Mas é engraçado que, tipo, ele faz todas essas coisas novas, só que em vez de ele pegar e fazer coisas novas, ele pega e vira tudo isso pro Dragon Ball. Ah, beleza. Aprendi a fazer bonequinhos. Vou fazer bonequinhos do Dragon Ball, tá ligado? Não. Mas pelo menos ele teve a decência de não se envolver com Dragon Ball GT. Nossa, é verdade, ele teve essa decência. Que é uma merda, né, Dragon Ball GT é uma merda. É uma bosta. É muito ruim. É verdade. Ridículo, mas era muito isso. Muito bem, legal. Louco, muito impressionante. Bom momento impressionante, aí, cara. Impressionante. Legal. Então vamos para a pergunta, para a sessão crocante. Eu acho que é isso aí. Perguntas, respostas, comentários, crocância, cremosidade. Muito bem. A gente precisa vender essa porra desse quadro e ganhar o dinheiro. Com é, verdade, não, total. É verdade. A gente podia fazer propaganda para... Pra POC. Pra POC. Ei, POC, nós estamos aqui, tá ligado? Vou fazer propaganda pra POC e pra Neusaldina. Neusaldina! Neusa, fica de boa. Boa, vamos lá. Voltamos! Yeah! Com Neusaldina. Eu tô falando, a gente precisa mesmo vender. Vou mandar pra Neus aí. Perguntas do Navio Pirata, é um oferecimento POC. POC. Deliciosidade, crocância e cremosidade. Tudo no mesmo palitinho. Assim como nossas perguntas assim e comentários. Como nossas perguntas! Vamos lá, perguntas e vamos. Comentários e respostas. A primeira pergunta é de Ives Aguiar. E Ives. Agora é um cidadão de Portugal. Português, ele realmente está morando ele em Portugal. Ele foi para Portugal. Falou, cara. Olha que, só, cara. Que doideira. Muito bom. Pergunta de Ives. De memória, qual o episódio mais marcante e maneiro do anime do Pokémon para cada um dos participantes? Eu não lembro de nenhum. Cara, eu não lembro de muitos, mas assim, o mais marcante... Tem que ser o que o Ash soltou a Butterfree. Eu ia falar. Desculpa, eu tava assistindo a Eliana e eu chorei. É mó bad esse episódio, cara. É muito bad. Por que você tem que libertar? Não liberta. Deixa ela. Guarda ela no Pokéball, mano. É, cara. Só que você tem 500 Tauros e não pode guardar uma Butterfree. É, exato, cara. O pior treinador de todos os tempos, cara. Tem uma mochila, velho. Não tem espaço na sua mochila pra uma. Cara, vale lembrar. Isso saiu numa. Fizeram um post sobre isso um tempo no Japão, que o Ash já tá nessa de Pokémon faz uns 20 anos. É, pá. Ele nunca ganhou nenhuma liga Pokémon. É verdade. Nunca. Pior cara. Treinador, ele, cara. Claramente ele é o pior de todos, tá ligado? É verdade, cara. Eu acho que ele, tipo, sei lá. E ele só pega umas pessoas muito estranhas pra andar do lado dele. É isso. Muito estranhas. O Brock já era tipo um puta tarado, né? Um puta... Pois é. Como ele não foi preso até hoje por assédio sexual, eu não sei, cara. A Misty, aquela tábua lá, mas o... E, tipo, isso, cada temporada só vai piorando. Só vai acrescentando. É, só vai chegar agora nessa última do... Eu tava assistindo um cartoon, tava passando Pokémon branco e preto, né? Uh-huh. E aí ele tá com a mina com o cabelo meio redondo, um guri que é certeza que é viado. E aí, tipo, eu falei, porra, velho, por que Ash? Por quê, né? E tá lá com o Pikachu. O problema é o Pikachu. O Pikachu foi evoluir pra Raichu, ele apertou B. Exatamente. No tempo que a equipe Rocket gastou perseguindo o Ash, isso podia ter capturado 3 bilhões de Pokémon. Pois é. Sim. Tipo, todos os Pikachus do mundo. Não, numa boa, cara. Se o Pikachu fosse brother mesmo, ele vira pro Ash agora e fala assim, ô, mano... Sério. Acho que. Bodeia. Desencana. Vamos pra caminhos diferentes. Vamos pra casa. Exatamente. Arranja outro bagulho pra fazer. Porque isso não tá rolando. Você não ganhou uma medalha. Largou agora, tua mãe lá pra fazer nada. Vai cuidar da tua mãe. Exatamente. Vai lá que o professor Carvalho tá comendo sua mãe. Desesperadamente. Até agora, tá ligado? Exatamente. Em todas as posições do Kama Sutra. Volta e vai resolver. Já foi comprovado que Giovanni é o pai dele? Puta, não, porque não, tem essa teoria. Tem essa teoria, essa teoria que Giovanni é o pai dele. Tem essa teoria. Ó. Aliás, tem várias teorias. Fica aí a... Vamos deixar no ar. Deixa no ar. Vamos continuar aqui. Marco Batistucci, ele pergunta: qual vai ser o omelete típico que o Corraino vai fazer lá nos confins da Amazônia? Caramba, velho. Então, você sabe que isso tinha desde o Amigo do Fórum. Quando eu vim pro Amigo do Fórum, eu falei como eu ia fazer o meu omelete. Como você vai fazer o omelete amazônico? Cara, omelete amazônico eu não sei, porque, tipo, a galera fala lá que, tipo, uma das coisas que a minha ex-namorada, ela fazia, ela colocava farinha de trigo no omelete pra ele ficar mais, panqueca omelete, alguma coisa assim. Sei, e era mó legal, era bom. Louco. Dá uma sustância. Pode crer. Só que a minha mulher, ela já foi lá, já está em Manaus trabalhando, e ela falou que farinha de trigo não tem lá, tipo, é muito caro e é pouquíssimo. E aí ela foi, tipo, desmistificando um monte de coisa. Tipo, o que a gente fazia tapioca aí não é farinha de tapioca. Não. Flocos de tapioca. Sim, então a tapioca lá é diferente. Pode crer. Não, porque eu tomei um açaí aqui e açaí é completamente diferente, é mais cítrico. Nossa, deve ser mesmo. Eu falei, né, porra. Deve ser fruta de verdade, né? O Isidro ficou revoltado quando ele tomou açaí aqui em São Paulo. É verdade. Ele falou, não é. Ele ficou, porra, não é açaí. Que merda é essa? Porque aqui em São Paulo a gente enfia xarope de Guaraná. A gente enfia um monte de banana, coisa. Banana, granola, foda-se. Não, açúcar, e vemos e comemos, né? São Paulo é o McDonald's do Brasil, tá ligado? As coisas vêm aqui, elas deixam de ser de verdade. Exato. E a segunda pergunta do nosso amigo Batistucci é: qual a música mais louca do Racionais? Cara, isso é uma pergunta dificílima, né? Mas a minha favorita... A gente tem cada uma... A minha favorita, de longe, é Jesus Chorou. Jesus Chorou é muito bom. E Um por Amor e Dois por Dinheiro. Eu gosto muito da Vida Louca, parte 1. Vida Louca, parte 1 é do Vida caralho. Vida Louca, parte 1 é muito... Tipo, eu gosto muito daquele beat Nesse momento, eu e o Mucioli se entreolhamos. A gente não conhece porra nenhuma. Eu não tenho conhecimento de Racionais pra opinar. Diário de um Detento realmente é um puto açúcar. É foda. Eu lembro até hoje, na minha quinta série, tinha um cara na minha sala, acho que o nome dele era Fabrício, se não me engano. E aí, tipo, ele era um cara que, tipo, ninguém era meio amigo dele, ele era meio, tipo, aquele pare ali, né? Pode crer. Só que aí um dia ele é mó tímido e tal. É, só que aí um dia ele chegou pra professora na aula de matemática, graças a Deus, né? God bless. Mas ele chegou na aula de matemática e aí ele falou: porra, professora, eu queria fazer uma apresentação pra sala, posso? Aí a professora, vai embora. Você, tipo, conheci o aluno, falou assim, meu, nunca ele ia fazer isso. Uh-huh. E ele foi e cantou Diário de um Detento inteira. Nossa! E aí, naquele momento todo mundo falou: esse é o moleque mais legal dessa sala. Esse é o moleque mais gangsta da escola inteira. E aí, tipo, a professora horrorizada. obviamente, não interrompeu foda, o guri, mano. Mas no final falou: como? O que acabou de acontecer? Que é isso? Ele, uma banda de rap. Só que eu não tenho rádio, então meu irmão decorou a trilha na casa de um amigo e ele cantou pra mim e eu decorei a trilha dele. Nossa! Falei, nossa, esse esse. E, né, mas na real, é essa, nessas que você viu o poder do Racionais, né? Nesse sentido de, tipo, é um negócio, principalmente pra gente que aqui que tá em São Paulo e tudo mais, cara, Racionais é um negócio que é muito... Cara, eu ouço todos os dias Racionais, com, seja alguém passando, ou tipo, às vezes sempre eu boto, tem um sempre tem alguém tocando tem, Racionais tem. Em São Paulo, e, cara, é impressionante é justo, Racionais é do caralho, é só uma das animal. Melhores bandas animal. Que já surgiram mas, nessa ó, cidade. Já, né? O Moço até ouve de vez em quando tal, mas... Cara, não, nunca é tarde pra começar a ouvir Racionais, viu, cara? Mesmo, cara. Não, mesmo. Eu mesmo, tipo, fui ouvir muito mais tarde, assim, tipo, quando tinha uns 20 e poucos anos só. Não, eu lembro a primeira vez que eu ouvi Racionais, cara, eu fiquei intrigado, porque, tipo, mano, você vai ouvindo, é como se você estivesse lendo uma história boa e você não quer saber. E você quer saber o que vai acontecer depois. Cara, é, tipo, e a voz do Mano Brown entra na sua alma direto. É, assim, entra mesmo, cara. Foda, cara. Lembra tanto que a gente falava, cara, conhecer o Mano Brown é uma das coisas mais edificantes que você pode fazer na sua vida. Ele porque, olha tipo, nos seus olhos e, tipo, mano, ele puxa sua alma ali. É real. É doido, ele é muito gente boa, ele é um cara muito gente boa. Cara. Só que, tipo, ele olha no fundo. Quando você vai cumprimentar ele, ele literalmente olha no fundo da sua alma. Cara, é sério osso, isso. Cara. Ele olha na parte de trás do seu crânio ali. É muito foda. E ele muito tem um bigode muito firme mesmo. Racionais é louco. Não tem uma música mais louca. Eu ouço Racionais inteiro. Exatamente. Enfim, a próxima pergunta do Ricardo Filho. Amigos, a Páscoa tem um mascote esquisito, concordo. Um coelho que traz ovos e chocolate. É bem estranho mesmo. É, bem estranho. Se te dessem a tarefa de escolher um novo animal que bota ovos para ser o novo mascote da Páscoa, qual escolheriam? Não vale repetir o que o amiguinho já falou. Não, essa é sua, Daniel. Essa é minha. Não, essa vai que é tua, cara. Não, mas vai. Essa é de todo mundo, se eu parar para analisar, tá ligado? Mas, ó, se for ter que escolher um bicho que já é esquisito, que bota ovo, cara... Ornitorrinco, né? Exato. Lógico. Ornitorrinco. É a única escolha possível. Eu acho que essa é a escolha unânime, que se fosse dependesse do navio... Seria o ornitorrinco da Páscoa. O ornitorrinco é um bicho muito legal, cara. Cara, ele é o melhor bicho. Ele é um bicho muito legal. É como a gente sempre fala, é a prova real de que Deus fuma crack, né, cara? Ele tem um belo senso de humor, velho. Uh-huh. Uma frase que né, circula a internet afora é que o ornitorrinco é o pato aprovado pelo cliente. Exatamente, cara. Exatamente. E olha só que interessante. Nosso amigo aqui, ele tem um pedido de desculpas para fazer publicamente. Olha só. Ele diz... Há alguns anos eu fui um hater do Corraine, sem motivo algum. Ofendi gratuitamente algumas vezes pelo Twitter. Olha só, Corraine. Olha, mas já tem um tempo que eu parei. Coloquei a mão na consciência e pensei, cara, você está sendo um completo filho da puta babaca. Viu? E é importante ter esses momentos de claridade, sim, né? Sim, cara. E isso volta à nossa grande lição que a gente repete desde o primeiro episódio. Não seja um babaca. Não seja. Desde então eu melhorei muito como pessoa, não mais ofendendo ninguém, mesmo que tenha motivos para isso. Me desculpe por ter sido um filho da puta babaca com você, Corraine. Olha, claro, porra. Legal. Ricardo Filho mandou benzíssimo, cara. Isso bem, parabéns. Se o planeta inteiro fosse assim, seríamos pessoas mais felizes. Exatamente, sim. Cara. Nós do navio estamos muito orgulhosos. Muito legal. Próxima pergunta, senhor Lincoln Monteiro. Olha só, Abraham Lincoln Monteiro. Bons ventos nessa viagem, muito obrigado, Lincoln. Jogar Pokémon pelas insígnias, pegar todos ou batalhar muitos conseguindo Eevees loucamente? Cara, eu sou tradicional, assim, eu fico no jogo. Eu sou colecionador, assim, eu gosto de completar Pokédex. Quando eu jogava Pokémon, eu ia atrás das insígnias. Completar tudo, deixar tudo bonitinho. Eu comecei, né, porque eu ganhei da Nintendo, né, o X, nesses últimos tempos. Eles deram de graça, não foi? Eu registrei o 3DS, inclusive, se não me engano, vai até o final de abril. Se você tá ouvindo agora... Ainda dá tempo. Dá uma olhadinha lá, coloca, tipo, Free Pokémon Next, alguma coisa assim. Se você registrar o seu 3DS... Mais um dos jogos da lista deles lá, que é Mario Kart 7, isso, o Animal Crossing, assim. Jogos bons, né? Que provavelmente você vai ter, você vai comprar, você registra tudo no Clube Nintendo e você ganha Pokémon X. Eu comecei a jogar o Pokémon X e eu me descobri um cara que eu jogo pra terminar. Apareceu o Pokémon Florzinha. Foda-se. Eu olhei pra ele, ele não é legal. Próximo. Tipo, e fui, saca? E aí eu tô quase terminando o jogo agora, tipo, com os mesmos 10. Louco. E é isso que eu uso. Cara, tinha um amigo meu que era tipo um latifundiário, assim. Ele só plantava berries. Tipo, caralho, isso é tão chato. Só, é tipo, ele fazia só que isso, mala, ligado? Véio. Ele terminou o jogo e ficava só, tipo, plantando e trocando não sei o que, berries. Caralho, é, sério? O bagulho dele era ser fazendeiro, tá ligado? Como deixar genial. O Pokémon uma bosta, cara? Porra, vai jogar Harvest Moon, muito mais legal. Exatamente, cara. É um jogo focado nisso, filho da puta. Realmente, cara. Enfim, seguindo adiante, Caio Augusto, ele tem uma pergunta, só que antes tem um texto gigante. Ele diz, acabei minha faculdade de jornalismo e estou procurando emprego por mais de um ano. Não estou Não estou procurando só na área de games, já que na faculdade vi outras, editorias que seriam legais para trabalhar. Sim. Atualmente faço meus textos sobre games para fazer meu portfólio para ter o que apresentar em uma entrevista de emprego. Olha só, boa. Já está muito bem encaminhado. Também já entreguei currículos em mãos para pessoas da área, como o Fernando Mucioli, Jefferson Caio, Douglas Pereira e Théo Azevedo. O que mais posso fazer? Não vou desistir, já que quero trabalhar com isso, mas sinto uma enorme dificuldade para sentar. A gente gravou. A gente passou os últimos 40 minutos sobre isso. Volta um pouco o podcast. Esse podcast foi para você, cara. É, cara. Agora, uma coisa que ele falando, tipo, eu vi outras editorias que seriam legais para trabalhar. Cara, grandes jornalistas foram formados em cidades. É isso que eu te digo, cara. Você quer aprender? Antes de começar a trabalhar com videogame e tecnologia, eu fiquei alguns meses em polícia. É, isso aí. Eu subi a favela, via corpo, ia lá, colocava meu coletinho laranja. É isso aí. Esse é o esquema. Lá no Diário do Grande ABC, altas tretas em Diadema. É isso aí. Mas eu ia lá. Sinceramente, esse pra mim, eu não pude muito fazer isso, eu fiz um pouco só com a Vice. Eu gostaria de ter feito muito mais disso, mas, cara, quer ser um jornalista com J maiúsculo, assim... Vai fazer cidades, cara. E a parada, tipo... É uma coisa que eu já falei lá no Games on the Rocks, eu repito aqui. Antes de ser jornalista de videogame, seja jornalista. Isso é verdade, tipo, também. Tenha o tesão em comunicar, tenha o tesão em informar, tenha o tesão em apurar. Exatamente. Porque é a melhor coisa que você faz. Geral. Aí, boa, belas boa. Dicas. Olha só, mais dicas, cara. Já tem hoje um inteiro de dicas. Tô falando. E mais algumas dicas. Enfim, Gabriel Oliveira Almeida pergunta... Denibus... Você trabalha com o quê? Aí, ó, chegou o seu momento. Chegou o momento pra brilhar. Yes. This is my moment. Vou abrir meu camisa aqui, mostrar meu peito pra brilhar. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu trabalho há mais de 10 anos com tradução e eu já passei esses 10 anos traduzindo só coisas merda. Bem chatas. Eu lembro muito especificamente de um dia que eu colei na sua casa e você estava traduzindo o manual... De coisas médicas. Pois de, é, manual de equipamento hospitalar, manual de laptop, já traduzi fucking cardápio do Vivendo no Camarão, já traduzi caralho. Coca-Cola, já traduzi o bagulho da CIA. Muita coisa que você traduziu. Eu fui tradutor para SWU também, traduzindo coisas sobre sustentabilidade. Eu lembro disso. SWU manja pra caralho de sustentabilidade. Tanto que tá aí, ó. Tanto aí, né? Sustentável. Se sustentando. E agora entrei, finalmente, me deu uma luz assim semana passada. Eu falei, porra, por que não vou traduzir jogo de videogame? Por que eu não tive essa ideia antes, tá ligado? E agora cá estou eu traduzindo jogos de videogame. Uhul! Isso é verdade. Finalmente, momento. Depois finalmente. De tanto tempo, você queria trampar com games. Pois tá é, cara. Aliás, por indicação do nosso amigo Trancas, que mandou muito bem, me apresentou o nosso amigo Saga Kazama, que inclusive fez uma pergunta aí. Ah, E é isso aí, valeu, caras. Uhul, louco. Você não pode falar os seus projetos ainda? Né? Não, não posso. Você então... assinou um contrato. Exato, pra isso. Não posso, então fodam-se todos vocês. isso é legal, cara. Sim, cara. Eu sou tipo um agente secreto. A tristeza só é depois de descobrir que você, tipo, na verdade, vai traduzir. Entre jogos muito fodas, você traduz uns jogos tipo. Imagine. Barbie. Honey and Horses. Cara, mas assim. Eu juro você, é melhor traduzir Barbie, Honey and Horses do que traduzir fucking equipamento hospitalar. É, isso com certeza, isso é cara. Infinitamente melhor. Ok, seguindo. Felipe Nuke faz uma pergunta pro nosso amigo Correino, o príncipe. O príncipe da noite. Debutante. Ele diz: ainda existe espaço no seu coração pro rapaz que acha Metal Gear Revengeance o melhor da série? Caralho. Putz, o Felipe, ele foi. Difícil, hein, meu? Eu acho que isso foi um não. O Felipe, ele foi na. Naquele encontro, não foi? Ele foi no rolê lá. Eu conheci o Felipe nessa também. E, cara, você é louco. O Revengeance é um jogo. É um jogo da Platinum, ele não é Metal Gear. É, sim. Tipo, então, ele é um... como que é o nome do de robô que eu esqueci agora? De robô? Da Platinum, deslizando. Vanquish. Ele é um Vanquish pior. Ele é um Vanquish piorado 2 anos depois. Você até que gostou, né, moço? Revengeance? Eu também gostei. Não, acho o Vanquish mais legal, de fato. Vanquish é muito mais legal. Muito legal. Aliás, Vanquish é o melhor jogo de tiro em terceira pessoa já feito. Olha só. Melhor. Caramba, hein? Polêmicas. É, então. E agora, enfim. E essa próxima pergunta aqui do Felipe Nuke vai pro Mucinha. Estou com problemas no preparo no Kari. Na verdade, na parte de dar o ponto e deixar o caldo grosso, você e sua senhora tem alguma dica para isso? Isso é difícil mesmo. Eu vou perguntar para a Agnes, porque ela que cozinha o carê. Eu não Nossa, não e sei, aquele cara. Que a gente comeu Nossa, no último. Tá o carê é o curry mesmo. Curry japonês. Ah, o curry é bom pra caralho. Você pergunta para ela e daí posta aí que o Falcão bota no post. A gente bota no Converse. Pô, a gente bota a receita no Converse da Max Real. Eu vou pedir pra ela ir postar no Converse, melhor. Aí, ó. Melhor dizendo. Aí, ó. Então fiquem espertos aí no Converse da Max Real, que vai ter uma receita de maravilhosa de carê de Agnes Sato Muccioli. Uh-huh. Maravilha. Saga Kazama, ele... Nossa, é uma pergunta tanto quanto absurda, eu diria. Hipoteticamente falando, eu acho que, na verdade, se hipoteticamente está escondendo alguma verdade cabulosa. É, ele teve que fazer essa escolha na vida então, ou e agora ele vai ter que fazer essa escolha, na verdade. Exato. Se alguém roubasse o maior bem de vocês e ou sequestrassem um ente querido e a única chance de recuperá-los fosse dar a bunda ou chupar um pinto, qual opção escolheriam? Cara, eu não tenho... Eu acho que imagino que... Olha, eu acho que, na verdade, depende do ente e do bem. É... Dependendo do pinto que... também. É, não, é. Depende e dependendo da parada, você simplesmente, tipo, let it go, sabe? É, exatamente. Depende do ente do bem. Sequestraram minha sogra. Vai embora. É, cara. Pô, às vezes você pode estar num momento que você quer experimentar coisas, você pode fazer os dois também, cara. E aí, aí ele te paga no final, ele te dá um ente querido novo. Pois é. Exato. Ele te dá um ente querido que você já perdeu e te dá mais um, olha, toma aqui, uma nova mãe. É, exatamente, cara. É. Tem muitas opções pra essa série. Mas, ó, vocês estão fugindo. O que vocês escolheriam? Tá, cara, tanto faz, velho. Tanto faz, cara. São duas coisas que eu não faço, cara. Entre escolher botar na minha boca ou botar no meu cu... Como eu não sei como é essas coisas, não dá pra saber o que é pior entre elas. É, entendeu? Pior ou melhor. Exato. Mas é que nem o Correio falei, eu acho que depende muito do caralho em questão, tá ligado? Se for algo muito graúdo, botar na bunda pode ser meio complicado, tá ligado? Tipo, na boca é mais fácil, né? É, provavelmente. Porque se não couber na boca, foda-se, saca? Tipo, o que eu vou fazer? Agora, eu garanto vou arrebentar minha boca? Eu garanto uma coisa, cara. Tá, se fosse chegar nessa situação, eu faria bem. Eu faria isso decentemente. Né? Exatamente. É, tipo, já que eu vou fazer, já então vou fazer, fazer bem. Eu vou fazer bem. Vou fazer da hora. Exatamente. Eu vou dar um bom momento pra essa pessoa que tá me obrigando a fazer atos sexuais. Mas o cara acabou de sequestrar seu ente querido e ou o seu maior bem, cara. É, então eu não sei. Você deveria fazer isso mal, tá ligado? Exatamente. Olhando pra ele com a cara feia. É, exato. E depois reclamar e querer discutir a relação depois. Exato. Mas pensando de uma maneira bem... Como que eu digo isso? Eu tô esperando também saber como... Não, pensando de uma maneira bem lógica... Pensando de uma maneira bem lógica, acho que o mal que um pinto vai fazer para a sua boca é menor do que ele vai fazer para a sua bunda. É verdade. Então, mas normalmente depende do pinto, tá ligado? Aí, se for um pinto, por exemplo, do Celton Mello, que é tipo um tamanho de um dedinho pequeno. Como você sabe do pinto do Celton Mello? Você não sabe da história do pinto do Celton Mello? Não. Porra, essa é uma história muito clássica do cinema brasileiro, cara. O Celton Mello tem micropênis, cara. Caralho! Piruzinho de neném, velho. Piruzinho de neném, cara. Ah, então, imagina se fosse, tipo, se o pinto em questão fosse de algum japonês, talvez... Tipo, estereoticamente de um japonês, exato, né? Exato. Não, porque tem toda aquela questão de que, se for na sua boca, você tem que se aplicar para fazer para tornar aquela experiência boa para todo mundo, né? Algo, esquecível, né? Apesar de que se for da bunda, também você vai ter que se aplicar, tá ligado? Será? Você não sente simplesmente que, abrir... Calças, tá, você tem que abaixar as calças, mas vai ter que aguentar um pinto então. Exato. Tá, e ainda tem que fazer isso com uma certa, tipo, sensualidade, né? Tipo, não, né? Acho que não. Você sensualizar fazendo essas coisas. Você pode dar a bunda triste, tá ligado? O Falcão ia ser daqueles que empurra o corpo tipo, faz contra nem, o cara, come, tá ligado? Então, cintura, tá, você quer me comer? Me come, porra! Tudo bem, mas eu quero dizer que você necessariamente, tipo, meu, fazer bem, tá ligado? Você pode não fazer e não gostar, se estiver curtindo, tá ligado? Ai, cara. Próxima pergunta, Foi, gente, já foi longe demais nessa merda, tá ligado? Carlos Pivoto, ele diz, pergunta, menciona, comenta. Nessa sexta-feira é meu aniversário, me parabenizem, não? Pô, não. Problema seu, tá envelhecendo, se fodeu. Não sei quantos anos você tá fazendo, mas é, isso aí. É isso aí, não, tudo bem, vai, parabéns. Parabéns, Pivoto é brother, ele faz com os camaradas lá um podcast de baixo frente soco, que é bem legal. Pode crer. Já é um ótimo nome, diga-se. Do qual eu já participei algumas vezes, então parabéns, sim. Pivoto. Ah, Daniel, parabéns. Você tem que ser chamado. Toda vez que a gente fala do baixo frente soco, que você fala do nome deles, acho que você tem que ser... nome, cara. Você tem que ser convidado pra participar desse Pivoto, podcast. Convida eu. Convida o Danibus. O Pivoto, que é o do Rio de Janeiro? É. Ele é muito gente boa. Aí, ó. Ok, seguindo adiante, Paulo de Araújo. Vocês seguem a regra do boneco preferencial à risca? Boneco? Banco? Banco. Nossa, eu li boneco. Boneco? Vamos seguir com boneco? Acho que boneco vai ser muito mais interessante, eu né? Eu fiquei pensando que ele tá falando sobre jogos de luta, tá ligado? Nossa, existe uma regra de boneco preferencial? Ok. Você segue a regra do banco preferencial à risca? Na ausência de usuários com necessidades especiais, o uso é livre? Ah. Ou fica à mercê do julgamento alheio? Cara, eu se não tem ninguém que precisa, eu sento sempre. Eu também, velho. Eu não entendo essa galera que, tipo, tá lá o banquinho, inclusive aqui em São Paulo, né, no metrô principalmente. Ah, metrô. Tá lá o banquinho azul claro. Sim. E, tipo, a galera nunca senta. Tipo, não tem nenhum velho à vista, não tem nenhuma grávida à vista. Pode sentar, não tem nenhum gordo à vista. Então. E, tipo, o banco tá lá vazio e uma galera, tipo, uns caras, tipo, parados em pé na frente dele. E eu sou aquele cara que fala, dá licença, e tipo, senta. Eu vou sentar. Foda-se. Eu faço isso também. Aí chega uma senhorinha, então, levanta. É muito simples, porque é muito fácil levantar. Eu acho que, tipo, é como se fosse uma dificuldade enorme, tipo, sabe? O bônus de você ficar, nem que seja uma estação sentada, já vale a pena você correr o perigo de ter que levantar depois. Exatamente. Então sempre sente no, no banco preferencial. E mais importante, sempre dê lugar. Sempre levante do banco preferencial. Mesmo que você não esteja no centro preferencial. É isso que eu ia falar. Levante. Eu acho esse negócio de centro preferencial. Eu entendo a necessidade do assento preferencial, porque as pessoas simplesmente, tipo, acham que foda-se. Sim. Mas, cara, pra mim todo assento é preferencial. Porque tem muita gente que vê o assento marrom da vida lá. Naquele momento ela já adquire aquela tática de comigo não morreu. Então chega a tiazinha lá, tipo, foda-se, você finge que tá dormindo. Não, não tem essa, finge que tá... Não, cara, chegou a tiazinha qualquer ali, você levanta. Qualquer assento preferencial, não tem porra. Isso, mano. Porra, né? Isso aí. Vinícius Cipolotti, ele pergunta, amigos corsários, qual roteirista... O artista de quadrinhos vocês acham mais pouco valorizados? Tipo, o cara é foda, mas acaba não sendo reconhecido. E quanto ao contrário? Um cara que todo mundo paga pau, mas vocês não acham essas coisas todas. Caramba. Eu acho que... Né? Eu vou no contrário. Vou falar que Tolkien é overrated pra caralho. Tolkien. Acho que Tolkien é muito superestimado. Porque ele usa umas ultras super descrições pra mim que às vezes perde um pouco o ponto. Eu acho que ele tem o mérito de ter inventado o bagulho. Sim. Mas, cara, tipo, Senhor dos Anéis é muito chato. Eu compreendo você, sim. Na época que eu li o Senhor dos Anéis, eu sofro com essa de, tipo, quando tá na modinha, eu vou e entro. Né? Sei. Aí saiu o primeiro filme, assisti, achei mó legal. Fui ler, eu gostei bastante do livro. Uhum. Mas ele realmente, a descrição dele, ele colocar musiquinha no meio. Tipo, eu ficava louco quando apareceu o funk. Quando apareceu, todo mundo falava: ah, não, na edição estendida vai aparecer o Tom Bombadil. Nem fudeu! O Tom Bombadil no seu cu! Que é aquele personagem? Caralho, né, não serve pra nada! O que é aquele personagem? Nossa! Né? Tipo, pior que eu tava num jantar com os amigos e uma menina falou: nossa. Mas eu assisti o filme, mas eu não tenho um personagem favorito. Meu. Qual? Tom Bombadil. Vai se fuder. Eles gostam dessa merda. É, exatamente, velho. Cara. Como é que você pode curtir o Tom Bombadil? Eu acho que as pessoas só não... É coisa dele, de hipster. Ele não tá no filme. É, eu aposto que 80% das pessoas que falam que gostam nem sabem quem que é. É tipo aquele cara que você pergunta qual que é o seu Cavaleiro Zodíaco preferido. Ele fala, tipo, ah, eu gosto do como que é o nome? O Mamute lá? O Mamute? Não é Mamute. Cavaleiro de Mamute. Caralho, seria foda. Não, seria tipo, foda. Cavaleiro de Urso lá. Tipo, os Cavaleiros de Urso. É tipo o Jabu de Unicórnio. É, esse. Tipo, é o Jabu. Vai se fuder. Fala o Ike, viado. É tipo, porra. Pão de leão menor, tá ligado? Porra, tá ligado? Menos esses cavaleiros. Qual que é o nome do cara lá que, tipo, Matsumasa Kido é um cara que passou a pica em todo lugar e ele tava com um gene recessivo e não pegou nenhum, né? E o cara da Hydra lá, tipo, com cabelo branco, negão, tipo assim, é filho de Matsumasa Kido. Não é verdade. Mas eu acho que, tipo, desses autores overrated. Ah, eu vou ser muito escrotizado aqui. Mas eu não acho o Todd McFarlane tudo isso. Eu também não. Spawn é muito ruim, cara. Então, Spawn ele é tão escrito ruim. Mesmo. Ele é tipo. Eu entendo por que as pessoas gostam. Não, tipo, naquela época, fazia nos sentido, anos 90, de, tipo, quando ele pegou, ele realmente renovou o Homem-Aranha, uh-huh. E depois ele foi pra Image, foi fazer o Spawn. Tipo, realmente, você não tinha aquela qualidade de desenho em nenhum outro lugar. Um cara que fazia uh-huh. tanto detalhe na parada quanto ele fazia. Sim, sim. Só sim. que, tipo, as histórias dele são tão ruins. É que o cara é mais, tipo, mais querendo chocar a galera do que contar uma história boa. Isso é verdade. Mas eu tenho espaço no meu coração pro Spawn. Spawn eu não gosto, mas o Homem-Aranha dele, eu acho... Tipo, o Venom que ele fez, o Carnificina uhum, que ele fez, uhum. são ótimos personagens e mantém, tipo, os trejeitos até hoje, saca? Então, tipo, é um uhum. cara importante. Um que eu acho pouco valorizado, apesar de que, de certa forma, ele é... Tipo, valorizado bastante. É até o Brian Lee O'Malley do Scott Pilgrim. É que também que eu acho que ele não é valorizado pela quantidade de coisas que ele lança. É isso que eu ia falar. Ele nunca lançou muita coisa. Mas a qualidade do que ele já lançou até agora, pra mim, é impressionante demais. Não, assim. Tudo que, tipo, pelo menos, sei lá, Scott Pilgrim, pelo menos... Scott Pilgrim, explodiu, eu acho incrível. Então, exatamente, explodiu, mas sabe? É porque eu acho que existe um certo valor no Scott Pilgrim, que a maioria das pessoas acho que só considera aquele valor de entretenimento do Scott Pilgrim, só que, cara, eu tendo vindo de bandinha, tocando em bandinha, e fazendo aquele mesmo rolezinho, e tipo, sabe, trampando nos empregos X pra ganhar uma grana, sei lá o quê, eu vejo um valor naquilo de, tipo... De tipo... Identificação assim. De uma geração mesmo, uhum, sabe? Assim, isso é tão difícil, você conseguir conversar com uma geração inteira de uma forma honesta, e ele consegue, tá ligado? E as pessoas, tipo, claro, veem ele pelos... E são bons méritos, né? Pelo todas as referências de videogame, por isso e aquilo, e pelo lance de fantástico e tal. Mas e isso dele conseguir identificar essa geração que, tipo, só quer o awesome, só quer a banda e, tipo... Porra, eu gosto de imaginar que os ex da minha ex-namorada são, tipo, são uns super vilões bizarros. Isso é animal, cara. Sim. Isso eu acho muito legal. Não, essa dramatização muito, e tudo. Uma história muito boa. Isso, cara, eu acho muito louco. Não, ele é um ótimo cartunista, tá ligado? É que, tipo, como eu falei, ele só não lança muita coisa. É e também tem mais, aquele negócio que o... De, tipo, tem... Sabe aqueles filmes que quando passam você precisa... Foda-se. Você tá fazendo qualquer coisa, você tá, tipo, você para, você senta e assiste até o final. Sim. Uhum. Scott Pilgrim, nossa, é um deles pra mim. É uma mesmo. Ótima adaptação. É. Por mais que eu ache, sim, o Michael Cera, ele é um boneco, sabe? Ele tem, tipo, os maneirismos dele que já... Ele é um boneco, ele é um puppeteer, né? Mas eu achei ele o perfeito Scott Pilgrim. Mas ele é um Scott Pilgrim muito competente. Que eles deveriam ter escolhido mesmo. É um ótimo filme. Eu também acho. E é um filme que, tipo, pra mim, honestamente, ele é tão legal quanto o quadrinho, cara. Tipo, é eu mesmo. Curto pra caralho o filme, velho. É verdade. E até o jogo da Ubisoft é ótimo. Ah, divertido. É divertido. Sim. Bom, vamos bem, lá. Vamos lá. Elton Pedroso Corrêa pergunta: já conseguiu ver um Bolto se transformando? Que porra de pergunta foi essa? É que eu vou pra Manaus, a galera fala de Bolto o tempo todo. Ah, não, o Bolto vai estuprar a sua mulher. Eu Bolto. Pesado! Porque não? Esse porque... não é o tipo de brincadeira que você faz. Não, porque todo é, porque a lenda do Bolto, blá blá blá. Tudo bem, que ele se transforma de noite pra comer as mulheres. Ah, eu tô grávida. Gravidade de quem? Do Boto. Mas, anyway, não, eu não quero nenhum Boto na minha vida, cara. Ok. Ô, puta bicho feio. Vamos falar sério. Cara, ele parece, você ele parece que tá um ouvindo pinto molhado, cara. Você que tá ouvindo nesse momento, para um segundo, dá pause até, se você, não, se você tiver DDA, se você não conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Googleia Boto no Google Images. E coloca Boto no Google Images. É um pinto com um rosto deformado. É mesmo. E sorrindo pra você. Exato. O pior de tudo. E com asas. Não é um golfinho. Não é. Ah, é horrível aquilo. É tipo o caralho nadador mais bizarro de todos os tempos. É horrível. Ok, chega. Foda-se os botos, cara. Chega de caralhos. Yuri Bileski. Ele pergunta: Bileski, quando for possível substituir partes do nosso corpo por equipamentos cibernéticos ou apenas implantá-los, qual upgrade vocês fariam primeiro? Porra, velho. Meu, a gente tem essa conversa de vez em quando, sim, viu? Cara, eu implantaria olhos cibernéticos pra poder tirar foto das coisas e gravar, tipo, com... Caralho, Mucioli seria o rei do POV. Nossa, total. Né? Cara, eu também piro um pouco nisso, porque minha visão é uma merda, né? Eu tenho olhos de merda. E eu também piro nisso. Tipo, se eu pudesse, eu botaria pelo menos um olho sintético que conseguisse enxergar coisas, tipo, identificar... E daí você usa um monóculo, cara. Eu ia usar um monóculo, cara. Olha só, você ser um cyberpunk com um monóculo. Exatamente. Cara, mas eu trocaria um olho. Eu ia trocar metade do meu cérebro por um computador. Provavelmente. Seria legal. Muito louco, com uma entrada USB na testa, assim, pra, meu, fazer bem pique Shadowrun, assim. Pode crer, pra pendurar as coisas, então, assim, né? E daí eu acho que eu trocaria um braço por um braço com metralhadora. Nossa, é, verdade, cara. Justo, totalmente. Verdade. E daí, tipo, eu ia botar um... Nossa, você ia ser o Barrett do Final Fantasy VII praticamente, mesmo. Não, mas ia ser um braço com metralhadora, não um braço de metralhadora, ah, entendeu? Ah, sim. Ia ter mãos e uma metralhadora embaixo. Entendi. E daí eu acho que eu ia botar um tórax robótico pra galera. É, você tem peito de aço? Tem. Tenho, cara. Tenho sim. Só cair, tá ligado? Tem um peito de aço de verdade. Apesar de que você não teria pelos no peito, né, cara? Uma das coisas que mais me incomoda ultimamente, pelo fato de eu estar fora do meu peso e tal, né? Tipo, eu não sou gordo, eu estou gordo. Eu já me convenci disso, eu já coloquei esse mantra na minha cabeça. Largos, tá ligado? É. Não, mas o Mucio me conheceu quando eu tava magro, né? Eu era mais magro. Quando eu era bem magro. Mesmo você era mais magro ainda. Mas uma das coisas que mais me irrita é que eu me canso muito ao me locomover. Uhum. Então eu gostaria de pernas cibernéticas. Nossa, que, tipo, verdade, pernas cibernéticas. Eu tô andando, é bom, não tô, né, vendo. É tipo como se estivesse num carro um pouco mais lerdo. Sim. Pode crer. Tipo, pode ela crer. Vai estar tá andando ali, correndo pra caralho. E você, tipo, sussa, lendo um livro. É. Fora que imagina as altitudes que você vai poder pular com o carro. Seria animal, cara. Pular foda. Seria muito bom. Boa ideia. Boa. Sim, gostei. Gente, tem a implante cibernética. E você, mocinha? Eu falei com os olhos, cara. Os olhos também. Rei do POV, Mucio. Quem te viu, quem te vê, casou pra ficar pior. E essa especificamente pra você, Caio. Aliás, só pra falar, o Bileski mandou aqui. Ninguém me perguntou, mas eu teria uma bunda autolimpante. Cara, é verdade, ninguém pensa nessa parte interna da coisa. Ah, cara, mas é que, tipo, sei lá, você tem tantas coisas legais que você pode fazer. Ah, mas imagina que louco você ter, tipo, um negócio que joga uns jatinhos e deixa, tipo, tudo cheiroso automaticamente. Você tem que pegar, tipo, bidê acoplado no seu cu, sabe? É, eu acho importante isso, sim, cara. Não, porque mas aí você quebra muita coisa, tipo, da intimidade, saca? Que, tipo, é um momento... Não, para de rir, Falcão. Para de rir, Falcão. É um momento muito bom. Sua namorada tá ali, ela pode confirmar. É um momento muito importante na relação entre duas pessoas quando você pode peidar do lado da outra. É, então, isso é importante, sim, cara. E aí, tipo, na vez em que a minha mulher, ela era incapaz de fazer isso comigo. Ela não arrotava, não peidava, não fazia nada. Pode crer. E aí ela sempre fugia do cômodo, ia pro banheiro, ia pra qualquer lugar, tipo, atravessava a rua, era muito, pode crer, muito ridículo. E aí a primeira vez que ela... Quando ela começou a rotar do meu lado, eu comecei a bater palma. Então foi meio pavloviano, saca? Tipo, ela rotava, batia palma, ela você sentia... Você entrega um chocolate, sabe? Ela sentia, né, ali, tipo, parabenizada. Primeira vez que ela peidou do meu lado, tipo, faltou soltar rojão, cara. Na hora eu abri uma cerveja muito foda que tinha em casa. Toma, falei, isso aí e tal. Porque eu me senti muito privilegiado. Porque ela falou, você é a primeira pessoa que eu peido do lado. Então eu falei, pô... Não tem especial. Não tem nenhuma declaração de amor maior do que isso. Faz sentido. E o Bilesk, ele tem mais uma pergunta, só que especificamente pra você. Você ainda tá curtindo estudar, fazer programação de joguinhos? Hein? Não, é muito chato, cara. Puta merda. E ele tá te parabenizando pelo melhor Lore Y que ele já... É, sim, o meu site, ele tá cheio do... De Lore Y. Lore Y do compadre Washington. Mas o... Cara, eu comecei a brincar com esses negócios de estudar, programação... E ver desde, tipo, de Java e ir subindo. Sei, sim, tentar passar um pouco de C, blá, blá, blá. Só que, cara, é chato, não é pra, né, mim. É, tipo, programação, você tem que ser muito especificamente curtir programação. A primeira vez que eu fiz um pedra, papel, tesoura, que o computador entendeu e realmente funcionou, eu realmente me senti, tipo, realizado. Foi um momento muito feliz. Mas até chegar naquele ponto, que inferno! Tanto que, tipo... Pra desenvolver essa brincadeira que a gente tá fazendo agora, eu achei um programador. Uhum. Ele vai fazer isso. Sim, cara. Porque ele trabalha com isso, ele sabe isso. Sim, então, tipo, não, cara, meu Deus do céu. Sim, não é real. Maravilha. Muito bem. E outra pergunta pra você, dessa vez, de Augusto. Meu Deus. Ferrari. Eu gostaria, eu gostaria de saber se Augusto Ferrari é uma Ferrari amarela ou vermelha. Uhum. Se ele for Ferrari amarela, ele é Roots. É. Porque Ferrari começou amarelo. É amarelo. Ah, mas se for vermelho, ele é... Se for vermelho, ele é... Novos tempos. É, ele é o cara que usava... Eu usava a camiseta Nicoboco, Fubo, quando tava todo mundo usando. Não, porque ele gostava. Verdade. Então fica aí uma pergunta pra você, Augusto Ferrari. Ele pergunta, olá, menino, correndo, com quantos paus se faz uma canoa? Quantos? Um só, né? Um só. Você... Aliás, essa é uma pergunta a canoa, É, então. A canoa você cavuca nela, você não constrói ela. Exato. Não, mas pura verdade. Nunca, sempre foi uma resposta muito simples. Óbvia, né? É, também. Sim, ridiculamente simples. Estranho, enfim. que é GOTR? Games on the Rocks. Ah, é a sigla para Games on the Rocks. Então, Anderson Neto pergunta. Acho que foi no último episódio de Games on the Rocks que o Teixeira usou músicas do grande Raça Negra no fundo. Que tu tá achando dessa edição do Teixeira Menino Correndo? É verdade. É. Cara, agora o Teixeira que tá editando o podcast. Agora, né, eu deixei o Arena, né, que eu cuidava do podcast inteiro, fazia pauta, editava, blá, blá, blá. E agora o Teixeira que tá cuidando disso, ele já começou a provocar anarquia no que eu construí em 4 anos. Mas essa é a beleza da coisa, né, cara? Mas eu gosto, porque, tipo, eu falei... Quando ele me pediu pra ensinar ele a editar podcast... Uhum. É, porque lá a gente tem a putaria de colocar música, não sei o que tem. Todo esse negócio que, tipo, dá um trabalho do caralho e na maioria das vezes a pessoa nem tá prestando atenção naquilo. Pode crer. Mas... É, ele me pediu pra ensinar, usar o programa e tal, não sei o que tem. E eu passei vários dias ensinando pra ele os pormenores das coisas. Uma pergunta técnica, que programa que vocês usavam pra editar normalmente? Eu uso, tipo, 3 programas. Eu primeiro passo do Audacity, faço algumas coisinhas no Audacity, tipo, transformar em mono. De equalização. É, tipo, tirar ruído, essas coisas. Uh-huh. Aí eu jogo pro Levelator pra deixar todo mundo ali pra cima. Pode crer. E o core da edição eu fazia... No Reaper. Pode crer. Que eu, por muito tempo, eu editei no Vegas. No Vegas, né? Só que o Vegas, o Vegas, ele é pra, principalmente pra vídeo. É. E eu usava o Vegas porque eu tinha aprendido a usar o Vegas na faculdade. Sei, sei, e, sei. Comprei ali, com tipo, pra estudante é mó barato esses programas, né? E aí eu fui, comprei uma key do Vegas e usei por muitos anos. Pode crer. Só que o Reaper, ele tem todos os shortcuts, né? Eles têm todos os atalhos do Vegas e, tipo, funciona da mesma maneira, sim, só que é só pra áudio. Entendi. Então ele é muito mais rápido que o Vegas, muito mais leve. É, o Vegas ele é mais... E o Reaper, pra quem tá interessado também a editar podcast, ele é muito barato. Pode crer. Você paga $60, você tem uma key do Reaper, você não precisa ficar usando o programa pirata, então, tipo, eu recomendo pra caralho. É, isso é uma coisa que, pra qualquer edição de qualquer coisa, cara, sempre usa o original. É, tipo, tenta, saca? Tenta usar o original. Eu sei que é uma merda, eu sei que, tipo, porra, hoje o Photoshop custa $15 por mês, cara. Dá pra pagar. Você vive disso? Cara, pelo amor de Deus, né? É verdade. Mas o da edição do Teixeira eu tô gostando, porque ele foi uma coisa que eu enfiei na cabeça dele. Eu falei, cara, não tenta me emular. Pode crer, faz o seu, né? Faz a sua edição. Muda. Né? Aliás, eu gravei lá com eles o primeiro podcast que foi sem o Corraine. É verdade. E, cara, a gente demorou muito tempo porque eles não sabiam como começar. Cara. Tipo, ficou tipo um puta do impasse, assim, a gente se olhando. Cara, como é que a gente vai começar? Quem que vai apresentar? Aí tá, Teixeira, cara, o que eu vou falar? Porque, porra, eu tô há mais de, tipo, quase 3 anos aí com podcast toda semana. Sempre foi você que apresentou? Sempre fui eu. Ah, era apresentador fixo. É, eu sempre fui o host. E aí, tipo, uma coisa que o Heitor me falou, né? Ele falou, cara, a gente sentou lá, ligou o gravador, tu não começou a se olhar porque não sabia que ia acontecer. Porque aí, a gente sempre começa a falar, né? A gente se acostumou nesses tantos anos a sentar lá e você puxar a parada e a coisa acontecer. Pode crer. E aí a gente sentou e nada aconteceu. Então a gente precisava de alguém. Pode crer. Aí, foi engraçado. Mas tá legal, sim. Eu gosto que ele tá mudando muita coisa do que eu faço, que eu acho ótimo, assim, tipo... Ele tem que encontrar o estilo dele, fazer do jeito dele. E as pessoas têm que aceitar. Tipo, isso, ok, agora é assim que a banda toca. O Anderson Neto mesmo falou que tá curtindo. É ótimo. Eu nunca colocaria Raça Negra, cara. Tipo, nossa. Animal. Mas ótimo que o Teixeira tá colocando. Animal. Seguindo adiante, Pedro Luiz Santos. Assistiram True Detective? O que acharam? Eu achei legal, cara. Eu achei legal, mas eu poderia dizer mais. Mas foda que eu assisti todos os episódios terrivelmente chapado. Então não lembro de muita coisa. Cara. É foda, cara. Muita gente tá falando muito. E eu fiquei até animado pra assistir. É legal, sim. É bom, é uma legal. Boa série. O pouco que eu lembro é uma boa série. Eu quero assistir também. Eu gostei também. Qual que é a outra da HBO que tipo o pessoal tá falando pra assistir? Eu não sei se é especificamente. Tem uma série, se você não assistiu, que se chama The Wire. Exato, cara. Não assisti. Cara, assista, tá bom, cara. Então assista. Agora que você tá de boa, assista The Wire. Se faz um favor, velho. Se faz um favor. É sério mesmo. Você vai assistir alguns episódios, depois você vai voltar Falcão. Okay. Cara, pode ser que os primeiros 3 episódios sejam meio devagar pra você, cara. Tipo, eu demorei uns 3 episódios pra começar a assistir mesmo, tá ligado? Mas, velho, depois que o bagulho engata, engrena e vai, começa a andar, cara, mano... The Wire é a melhor série que eu já assisti na minha vida. Caralho. Mesmo, assim. Sinistro. E, tipo, não tem nada que chega próximo disso, assim. E, tipo, isso que é o foda, porque a partir do momento que você assiste The Wire, todas as outras séries policiais vão pro saco, tá ligado? Não tem, não tudo, existe. Tudo, não existe. É, The Wire é foda. Enfim, Rodrigo Sudo pergunta, todos vocês assistem RuPaul's Drag Race? RuPaul's Drag Race. Senão, eu acho engraçado o nome Drag Race, tá ligado? Não, muito bom. É genial. É genial. É genial. É genial. Se não, por que ainda não? Eu não deu tempo de... É, não, não deu tempo de baixar. Eu vejo se eu dou... Tem no Netflix. Tem no Netflix. Falou, né? Netflix. É, eu vou ver se eu assisto. Você assistiu, Clay? Porra, eu assisti de tabela, né, com a minha mulher. Ah. Porque a minha mulher, a Giovana, mulher do Teixeira, tipo... É, todas as namoradas, né? Curtem. Tipo, juntando o Henrique. eles ficaram malucos ao mesmo tempo. Então um foi passando pro outro. Caralho, RuPaul. E aí eu fui assistindo também. E é muito não bom. Não é fantástico? É ótimo, é cara. É ótimo, cara. E é muito foda quando você pega, sei lá, a primeira temporada e vê, tipo, puta, baixo orçamento. Pode crer. Não sei o que tem. Aí você assiste a última. Tá... É um show. Então, quantas temporadas tem? Tem que tá na sexta agora. Sexta. Impressionante. Tá rolando a sexta. Netflix tem até aqui. E, cara, nada é mais genial do que, tipo, chegar um e-mail e ela, tipo, You got email. Cara, ok, obrigado, RuPaul. Foi pra isso que você nasceu. Que demais. You got email. Muito bom, muito bom. Aí sim. Não, eu vou ver se eu assisto isso. Nossa, daí. Sim. Genial, todo mundo falou, cara. Eu quero ver se eu assisto. Sei, mano. Homens de salto alto, eu que liga. Apesar de que todo mundo falou também pra assistir o Capitão América 2, eu senti que eu me dei um tiro na barriga. Eu não fui assistir ainda. Ó, Paulo cara, dos filmes da Marvel. Não assiste, velho. É? Tudo que eu tenho a dizer. Sério, mano? Foda-se. Bom, agora por último. Último do dia. Do dia. Eduardo Henrique, ele pergunta: eu tô. Quê? Esse é uma. Hã? Ele é tá Glitter. Perguntando pra ele mesmo. Ele tá perguntando pra ele mesmo? Eu querendo assistir Glitter? O pessoal do Games of the Rocks disse que é muito engraçado. Que Glitter que é esse? Cara, Glitter é a versão pobre brasileira do RuPaul. Ah, então, é um programa. Sério? É, não, é sério. É um programa de uma das televisões. Sabe esses canais de TV? As retransmissoras. É, exato, né? Ah. Tipo, em Mococa tem, saca? Ah. TV de Mococa e tal. Sim. Que é a TV direta. Inclusive, se não desse certo o jornalismo de games, eu ia trabalhar na TV direta. Era um dos meus planos. Reformular aquilo lá. Mas o Glitter é de uma TV do Nordeste, se não me engano. E é tipo, sabe? Pensa em todos os seus estereótipos, todos os seus, tipo, as coisas absurdas que podem estar relacionadas a travestis. E os caras, tipo, incitam isso no programa, caralho, saca? Cara. Eles juntam um monte de travesti e aí fala: ah, não, porque quem ganhar aqui vai ganhar, tipo, sei lá quantos mil reais. E vai realizar um sonho e blá, não. blá, blá. E a grande verdade é que travesti no Brasil é roots. É roots pra caralho. Caralho. É roots pra e caralho, E aí, velho. Tipo, sei lá, aí no primeiro... Aí você fala, porra, legal, uma premissa tipo RuPaul e tal. Mas não, aí no primeiro episódio, tipo... Nesse episódio vai ganhar quem trocar um pneu mais rápido. É! Tipo, aí tá lá um monte de traveco tentando girar o negócio, girando pro lado errado. Que bom. Animal. Cara, é tão ruim que dá a volta. Sei. Então sei, é sei, ótimo. Sei. E é, nossa, e o apresentador daquele programa, ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Então direto, ele fica olhando o absurdo e olhando pra câmera e você consegue enxergar a alma dele gritando, tipo, o que eu tô que fazendo aqui? Eu fiz na minha vida! Eu tenho mulher e filho! Cara, é ótimo, assim. Eu recomendo de verdade. Assim. Maravilha. Tem tudo no YouTube, se vocês quiserem. Nossa, cara. É Glitter em busca de um sonho, cara, alguma coisa assim. Que tem, assiste tem, lá, mano. Que tem tudo no YouTube. Ver, tá saindo todos os episódios lá. Maravilha, maravilha. Muito bom, bem. Esse foi bem crocante, né? Foi. Bem crocante, porra. Bem cremoso. Muito bem. Mandaram agora boas vamos perguntas. Pra mais uma pausa, porque vai rolar agora a dança de debutante com o Falcão e o Corrainha. Né? Exato. E vai ser vem uma cá, valsa, Falcão. Vai ser uma valsa Falcão, muito vem cá. Cara, sabe... Na cintura, tá? Tá na bom. Na cintura tá pra bom, cima. Tá bom. Okay. Sem não, pisar não, no pé, pelo amor de Deus. Sem pisar no pé e vamos tentar ensinar uma mocinha a sentar aqui numa lady. E depois que a gente fizer toda essa porra feia, a gente volta. Uau, a dança de debutante foi linda. Foi maravilhoso, eu me emocionei. Foi bonito, caramba. Vocês não estão vendo aqui. Eu até chorei. É, vocês não sabem, mas a gente estava dançando ao som de Seal. Sim, cara. Sim. Kiss from a Rose. Sim, cara, foi lindo, foi lindo. A gente tava com a testa colada. Sim, exato. Cara, o Corrêne foi tipo um belo príncipe, cara. Ele foi. Até fez um carinho na bochecha do Falcão. Fez. Com uma rosa. Com uma rosa. Com uma rosa. Aí eu tirei umas fotos com ele depois, porque é isso que príncipe faz em baile de debutante. Sim, totalmente. Foi, tipo, foi. Bruno Galhaço, muito um abraço pra você, príncipe de várias festas aqui de São Paulo. É muito, ele é muito, cara. Ele ganha grana com isso. mesmo, cara. Sim, é de verdade, não, saca? Eu falei o lance do Tony Ramos com a minha mãe, sim, cara. Mas enfim, foi uma dança bonita. Feliz 15 anos de idade, Fogão. Obrigado, cara. Eu me sinto completo agora. Como se sentisse debutado. Me sinto debutado. E você ainda não aprendeu a sentar aqui numa lady. Não, com as minhas bolas ainda são amostras. Mas seu vestido está lindo de qualquer jeito. Enfim, vamos finalizar essa bodeg com dicas. Dicas? Várias. Dia 26, ou seja, sábado agora. Sábado temos agora, né? A Marcha da Maconha. A tradicional, né? Tradicionalíssima. Cara, os outros anos eu nunca fui muito empolgado em relação à Marcha da Maconha. E olha que eu gosto do assunto, mas nos outros anos eu nunca fui muito empolgado. Mas é que, principalmente desde junho passado, né, com os movimentos políticos que vieram às ruas e blá blá blá, ganhou uma certa conotação diferente. Tipo, esses caras estão na rua faz muito tempo Faz, tipo, faz muito tempo que eles estão, tipo, lutando lá e falando os negócios. E agora, porra, vê-se que eles têm uma certa razão, porque o Uruguai acabou de legalizar. Exato. Os Estados Unidos legalizou em 2 estados. Exato. Então, tipo, cara, alguma coisa tá certa. Alguma coisa que eles estão falando tá certa. E o grande lance é o seguinte, galera, fumando ou não fumando, se você não tem nada contra, cola lá. Cola lá, porque, tipo, não tem nada a ver com você. Você não precisa fumar maconha pra apoiar o movimento, exatamente, tá ligado? Tipo, eles claramente falam que é uma coisa sobre. É um movimento social mesmo. Sim. A gente vê os problemas do Brasil que ocorrem por conta especificamente da proibição. E é isso que eles lutam. Então eu acho que essa é uma marcha da maconha que pode ser muito importante. Assim. Sim, sim. E especificamente às 14 horas agora embaixo do vão do MASP. Exatamente. Neste sábado, dia 26. Bem louco. Colem lá que vai ser o bang doido. Vai ser legal, vai ser legal. E, bom, outras O que mais que tem, Muca? Vai ter semana que vem, no dia 1º ou dia 4 de maio, vai ter Fast Comics. Olha só. Lá, aquela feira de quadrinhos que eles... Da Comics. Né? Que eles vendem. É uma loja de quadrinhos aqui de São Paulo. É, você vai, você junta uma grana e sai de lá carregando pilhas e pilhas. De lá a gente sempre compra o quadrinho do Walking Dead lá. E a gente vai comprar uns daquela coleção da Savate da Marvel também. A gente deixou tudo pra comprar lá. Pode crer. Mas é legal porque uma feira é pra comprar quadrinhos mais baratos, basicamente. É. Que várias editoras levam os quadrinhos lá, vendendo bem, um desconto acho que até de 80%. Caralho. Tem alguns até lançamentos bacanas. Tem lançamentos bacanas. Louco. Dá pra comprar bonequinho, dá pra comprar brinquedo, dá pra ver concurso de cosplay. Isso sim. Dá pra ver uma camiseta, par de coisa. Tudo quanto é quinquilharia. Todas as coisas legais que vocês podem imaginar que teria um festival de quadrinhos. De quadrinhos. Vai ter, né? Exatamente. Só... Uma recomendação, ele vai ser lá no Espaço Imigrantes, bem pertinho do metrô Jabaquara. Uhum. Tem transporte gratuito do metrô até lá, mas dá pra ir andando numa boa. Numa boa também. Sim, sim. Quando tem Festival do Japão, que é lá também, eu sempre vou andando do Jabaquara. Mas comprem os ingressos antecipados. Sim, porque na porta... Porque na porta é R$80. R$80. Ano passado era 20. Então, cara, tipo 80, cara. Virou Anime Friends essa porra. Nossa, cara. É tipo isso, né? Cara, compra antecipado. É evento da Yamato agora? Evento da Yamato, cara. Pois é, cara. Eu tô no cu. Geralmente é bem bacana, Fast Comics, vale a pena dar uma olhadinha. Vale louco. Mesmo. E Caio, você tem uma dica pra hoje? Sim, também, sim. É, desde que eu adquiri o meu querido Kobo. Foi engraçado, porque, tipo, eu só comprei um Kobo. Porque rolou, né, infelizmente, o Gabriel Garcia Marques, ele morreu, pois né? É. E né, todo mundo falando, né, tal, não sei o que tem, e eu não conheci o trabalho dele. Pode crer. E aí o pessoal, não, cara, ler é bom, blá, blá, blá, blá, blá. Eu falei, não, ótimo, eu tô desempregado, eu tô querendo voltar a ler. Sim, sim, sim. Porque fazia muito tempo já que eu não lia livros, né, só lia, tipo, artigos de pessoas e blá, blá, blá. Isso é foda, né, cara? Você perde com o tempo... Você perde o tempo hábito, e o hábito de ler livros e jogar videogame de verdade, sabe? Exato, assim, é horrível isso. Sem, jogar videogame sem obrigação, cara. É um tesão você jogar videogame sem obrigação. É muito louco, é muito louco. E aí, em toda essa discussão, eu falei, não, beleza, eu preciso ler os livros dele. E aí me veio o tesão de falar, porra, eu não quero mais livro, não tenho espaço na minha casa pra, tipo, ter uma biblioteca legal e lógico. Tal, eu já tenho, tipo, muita coisa ocupando espaço na minha casa. Eu fui e comprei um e-reader, né, comprei o Kobo, animal. E aí o primeiro livro que eu comprei foi o Memória de Minhas Putas Tristes, que foi um dos últimos livros que o Gabriel Garcia Marques ele lançou, já bem velhinho, né, com, sei lá, tipo, acho que 80 anos já. Uhum. Posso estar falando besteira, por favor? Vejam na Wikipédia depois. Não, mas é um livro bem pequeno, ele tem, sei lá, 70 páginas, se não me engano, e é um livro que eu achei delicioso, e eu falei, putz, perdi muito tempo da minha vida sem ler. Pode crer. Porque, principalmente pra gente que trabalha escrevendo na maior parte do tempo, quando você para de ler, você meio que para de, né, ver os maneirismos das outras pessoas e aprender com eles. Sim. E aí, com esse livro do Gabriel Garcia Marques, eu falei, putz, eu perdi realmente muito tempo. É, e aí depois, eu, tipo, terminei ele no segundo seguinte, comprei o 100 Anos de Solidão. Pode crer. Terminei ele no segundo seguinte, já comprei outro livro. Animal. E tá assim, saca? Então, tipo, é um livro muito, muito bom. Eu nunca vi alguém descrevendo o amor da maneira com que o Gabriel Garcia Marques ele descreve. E, tipo, eu achei o Memória de Minhas Putas Tristes bem mais sussa de absorver do que o 100 Anos de Solidão. Mas também é um puta livro, só que... Dele eu li o 100 Anos de Solidão e só é que difícil. O 100 Anos, ele se prende nessa obrigação dos 100 anos, né? Isso, o título não é besteira, mas ele se prende nessa obrigatoriedade dos 100 Anos de Solidão. Mas, tipo, eu achei o Memória de Minhas Putas Tristes um livro muito mais gostoso. Boa dica, uma história muito foda. Boa dica. E Gabriel Garcia Marques é importante. Fudido. É importante. E a última dica que temos aqui, que a gente não pode esquecer sim, nunca. Ah, é verdade. Novembro deste ano. Deste ano ainda. Meio de novembro, se eu não me engano. Uh-huh. R. Kelly volta com seu épico Trapped in the Closet. Aqui é temos verdade. O Closet Watch. Porque lembrando... 33 episódios não basta. Exatamente. Eu só queria dizer que eu assisti os três primeiros, os dois primeiros. O que você achou? Os três primeiros. A gente mostrou antes de começar a gravar, e não conhecia a saga Trapped in the Closet. Eu me sinto uma pessoa muito menor. É impressionante. Por não, né, ter cara? Tido isso na minha vida até esse momento. É impressionante, cara. É surreal. É que ele toca nossas vidas de uma maneira não muito legal. Exatamente. Não é muito legal. De uma maneira que às vezes a gente fica meio incomodado. É um pouco suja. Exatamente. É. Mas é bom. No fundo, é bom. A gente sim. gosta. Exatamente. Isso bem. Agora eu acho que acabamos. Podemos ir encerrando, levantando nossa âncora e içando velas e... Exato. Essa coisa toda, né? Essa porra toda de navegadores. É, exatamente. E, pô, muito obrigado, Corraine, por ter participado. Cara. Eu que agradeço. Você tá sempre bem-vindo aí, meu. Porra, você meu penúltimo... Faça ótima viagem à Serra. Sim, exato. Viagem, meu penúltimo dia aqui em São Paulo. Pô, pode crer. Eu acredito que no meio do ano, lá pra Copa, eu vou visitar o Amazonas, Manaus. Eu vou ver se eu te dou um salve lá. Terá cama garantida, se precisar. Vai ser louco. E de certeza eu sei que eu volto pra cá em outubro, sei lá. Aí, ó. Pra beleza. Brasil Game Show, pra Boteco e tal. Claro, tipo, claro. Isso é a única certeza que eu tenho, mas, né, vou me empenhar nessa nova aventura de me transformar em um manauara, né? Muito bem. Isso, aí, não, isso é boa muito sorte bom. Na sua viagem de último dos moicanos. É, então. Vai ser legal. Corra índio. É boa. Exatamente. Vai ser maneiro. Qual a música que a gente ouviu hoje, hein, Corraine? Cara, eu não sei qual música especificamente, mas eu... eu recomendei o álbum acústico do Hangar. Que eu acho um álbum muito, muito bom. Já conheço... Explica quem é o Hangar. O Hangar é uma banda de metal aqui do Brasil, muito, muito antiga. Hangar foi berço muito de mesmo. André Matos antes foi, de Angra. Foi, exatamente. Onde ele começou. E que hoje tem um cara que eu gosto muito, eu sou realmente fã do cara. Já tive a oportunidade de gravar um Games on the Rocks com ele. Olha! Que é uma coisa bizarra, que é o Aquiles Priester. Olá. Pode ver. Que é um cara muito, muito gente boa, merece todo o sucesso que tem. Então eu recomendei o álbum acústico do Hangar, que é incrível e, tipo, ouçam ele inteiro, é muito, muito bom. Você sair dessa... Por mais que o Hangar seja uma ótima banda com os metais, ele também é uma ótima banda só com violão ali, fazendo as músicas deles, né, que são muito, muito boas. Fudido, muito louco, cara. É sempre bom, né, lembrar do metal brasileiro, sim, né, cara? Sim. Metal é muito louco, cara. Metal é muito louco mesmo. E Falcone é aquele jabá muito esperto aí. Pois é, então, pra quem quer mais Max Rebo nas suas vidas, nesta rotina incessante das grandes corre, e pequenas corre da cidade capazes, grande, tanta gente passa, estou só. Estou só. Exatamente, se você quer mais Max Rebo, sempre acesse o site, tem aí na sua mente http://www.maxribble.com. Repita. É muito fácil, maxribble.com, não precisa nem repetir. Boa. E também, se você quer mandar perguntas e questionamentos sobre a vida, o universo e tudo mais, e obviamente mandar perguntas aqui pra gente responder, entra lá no Conversa da Max Rebel, que é facebook.com/groups/Conversa da Max Rebel, tudo junto. E também tem o Twitter. que é @maxribble_, é, não se esqueça desse underline. É importante lembrar desse underline, é, porque, né? Que é sempre importante. E também, se você quiser participar aí da Liga Max Ribble, que a gente... Se você quiser encontrar uma galera pra jogar Hearthstone, pra jogar um Dark Souls, pra jogar o que for aí, multiplayer ou não. Inclusive a gente, inclusive trombar nós aí pra jogar algum jogo online. Entra aí na Liga Max Ribble também, facebook.com/groups/LigaMaxRibble, que vamos lá jogar joguinhos juntos. Jogar uns jogos. Exatamente. E é isso aí. Vamos nos despedindo. Acabou? Acabou. Então vambora. Fim. Uhul. Chega, chega. Arr. Muito obrigado a todos e até semana que vem? Ah, acho que sim. Acho que sim, né? Talvez. Então tá. Sim. Eu não, mas... É, eu corri sim, não, mas a gente volta. Sim, se o mundo não explodir até lá... Exatamente. Exato. É isso que vai acontecer. Muito obrigado. Falou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.